Atenção! O seguinte podcast pode conter material inapropriado ou ofensivo para menores de 51 anos. Se você é sensível a palavrões, nuvens de suor e informações desencontradas, por favor, pare de ouvir e vão telefonar para o Bom Dia e Companhia. PlayStation! PlayStation! PlayStation! いいこと。いいこと君よ。答えよ。何故に。誰だ。あんたは。俺に何の用だ。彼の命を受けてウドの町へ来た。いい子よ。誰だお前は。お前は神なんか。 Tará! A gente tá aqui pra gravar um negócio. Tá. Tará! School Run Forever! Eu sou o Darko. Eu sou o Livendil. Eu sou a Glessin. Eu sou o Luan, eu sou muito macho e eu odeio vocês. Tá, a Nana ficou muito bom. É isso que dá gravar bloco desencontrado, né? Que a gente é moleque e compra a revista Ultra Jovem, não tinha uma Ultra Jovem? Tinha mais qual? Tinha Henshin, tinha Ultra Jovem sim. Não, eu comprei. Só tinha matéria de Dragon Ball. Não. Na minha, eu sou mais antigo que você. Ah, mais antigo tinha Herói, a primeira Herói, Heróis do Futuro. Então, Heróis do Futuro e Herói, depois Herói Gold. Heróis do Futuro só tinha Cavaleiros em todas as capas. É, eu também comprava essas daí. Só eu comprava Zé Carioca? Eu também comprava Zé Carioca. Eu comprava Zé Carioca, Mickey. Almanac Disney, eu comprava. Tio Patinhas, Donald. Almanac Disney, especial reedição. Aí tinha as melhores histórias de bruxas. As melhores histórias de espiões. Aliás, você sabe que esses quadrinhos... Revista Trapalhões, alguém comprava? Não, isso não. Você não comprava, não. Trapalhões... Mas você pegou isso? Cara, eu lembro vagamente, quando eu era pequena, de ver isso na banca, sabe? Eu nem sei se eu sabia ler na época. As aventuras dos Trapalhões que tinha paródias de filmes e séries. Eu tinha Beckham e Raider de... A gente já falou disso, eu acho, mas é muito legal sempre falar. É, a gente sempre fala disso. Você sabe que essas... Eduardo é demônio de Jesus. Você sabe que esses quadrinhos do... da Disney que saíram aqui são todos... A maioria, os quase 99% deles são italianos, né? Eu pensei que eram desenhistas brasileiros mesmo. Não, são italianos. A Disney, os quadrinhos da Disney têm uma força enorme na Itália. Inclusive aquela revista super legal do Super Pato que saiu aqui, que eu era fascinado nela, só que ela era muito cara e não comprei todas. Foi a italiana e eu vivo procurando lá na internet, eu não consigo achar ela inteira. Eu tinha, acho que dois almanacs Super Pato. É, mas eu tô falando aquela legal, que saiu em formato americano, com capa legalzinha, um papel bem legal, como se fosse quadrinhos mesmo, sabe? Como se fosse quadrinhos. Não, é quadrinhos. Quadrinhos que eu digo comics, sabe? Tá me desprezando. Como se fosse comics e super-herói, entendeu? É comics, meu favor. Mas de super-herói mesmo, sabe? Americano, da Marvel, pronto. Mas todas as revistas saem nesse formato lá, ele é formato americano, ponto. Aqui que tem esse formatinho, é a invenção do brasileiro. E a gente comprava essas revistas e nessa época a gente aprendeu que shonen é pra garoto e shoujo é pra garota. E mais pra frente a gente aprendeu também que seinen é pra garotos mais velhinhos. Pessoalzinho de faculdade que tá terminando o ensino médio. E também a gente ouviu falar de um tal de Gekiga, muito por cima na época. Não, na época eu nunca ouvi falar de Gekiga. Eu ouvi, inclusive eu ouvi de Gekiga antes de seinen. Não. Eu conheci shonen, shoujo e Gekiga. Eu conhecia são os básicos, shonen, shoujo e hentai. E hentai. Ué, né? Inclusive, não existe. Não existe, mas é porque a gente descobre isso, né? Tem shonen, shoujo e tem hentai, que é a putaria. E a Oi eu só fui ouvir esse termo em fanfic. E muito tempo depois, inclusive, eu achava que era até termo brasileiro. Que inventaram, que se enviaram alguma coisa. Eu nem sabia que era japonês, entendeu? Que realmente existe esse termo no Japão. Na verdade, lá existe o Buzz Love, como a gente vai falar no futuro próximo. A gente já falou. Não, isso só vai sair no próximo marco. Isso me confundindo muito, esse efeito borboleta. É esse contínuo espaço-tempo estranho que a gente vive. Bem, e o que a gente descobriu, a gente, sabe, basicamente sempre foi isso, só que a gente descobriu recentemente que é por aí, mas não é bem assim. É, porque, fica aquela dúvida, porque o mangá, ele é, tem uma característica para ele ser shonen, ou ele é só shonen porque é publicado na shonen, blá blá blá, shonen não, Jump? Não, na verdade a gente acha que tem característica, se tiver muito sangue não é shonen não, é seinen, ponto, acabou. Se for muito bobinho, for muito romântico, é shoujo, acabou. Mas não é assim que funciona. O que eu descobri é que, eu comentei no Reviews, eu tava lendo de Psycho, e aí eu fui lá no Backup Update, legal, ver as informações, ver se tinha saído volume novo, tava lá com uma classificação shonen. E aí eu vi lá nos comentários, lá embaixo, o cara falando que ele vivia colocando que o negócio era shonen, e vinha alguém que tirava o shonen e botava que era seinen, porque ninguém queria aceitar que MP de Psycho era shonen. Porque tinha muito sangue, muita gente decapitada, muita gente sem braço, sem perna, e tripas voando pra todo lado, nudez feminina, full. E aí eu fui tentar entender por que diabos MP de Psycho era shonen, se é uma coisa tão bizarra. E eu descobri que, na verdade, é o seguinte, eu sou uma editora japonesa, e eu tô afim de lançar uma revista. E ela vai se chamar Shonen Step. Porque você é mais modesto. E aí eu penso, pô, a Shonen Step, ela vai ser Shonen Dan. E isso classifica todos os mangás que entram lá. Então se eu mostrar na primeira página uma cena de sexo com uma mulher decapitada, vai continuar sendo Shonen. Então você tá me dizendo isso, que o que define a característica do Shonen é o tipo da revista que ele tá dentro. Então você tá dizendo que é assim que funciona, mas que na teoria não é assim. Não entendi. É assim que funciona. Na verdade, a editora pensa, pô, eu quero fazer uma revista direcionada pra tal público. Só que a gente tem essa ideia que é uma questão meio de censura, meio de faixa etária. E não é assim. É uma questão só de mercado, de direcionamento do público. Então, um shonen pode sim ter mais sangue, etc. A Jump... Inclusive ter sexo com mulheres decapitadas? Eu nunca vi ir tão longe. Por exemplo, em Beat Psycho tem muita gente pelada e muita gente sem braços e sem membros. Só que não tem uma cena de sexo. Porque o mangá... Acho que é do Kazuo Koi, que eu já falei daqui a pouco. Que um cara... É um cara... Se não me engano, ele... Eu ouvi comentários e vi um ou outro painel mostrando um cara que arranca o globo ocular dele e enfia na... Meu Deus, o que é isso? Eu não sei qual é o título, mas enfim. Então, por exemplo, o que tem de muito polêmico do Shonen, a Shonen Jump, por exemplo, ela aliviou mais isso. Aos 20 anos atrás, pra quem leu o Cavaleiro, sabe que tinha muito sangue pra ter cutelado, arrancar orelhas e tal. Hoje em dia a coisa tá um pouco mais leve. Foi pra economizar nanquim. É, também. E hoje em dia a coisa tá um pouco mais leve, porque não é nenhuma questão de censura, é uma questão mercadológica. Eles perceberam que se tiver muito sangue e violento, os pais não deixam as crianças mais novas comprar. Também. Então vamos aliviar pra que a gente aumente o nosso público. E também, mais do que em outras épocas, o Japão percebeu o potencial de exportação que eles têm. Então, cada vez mais... Assim, tem gente que fala assim, que os mangás japoneses estão perdendo a característica japonesa. Estão mostrando cada vez menos da cultura japonesa para mostrar personagens mais ocidentalizados para poder focar mais no público ocidental. Eu não concordo com isso. Porque eu acho que desde sempre, o Japão sempre teve histórias. Porque a própria indústria de animação, os animes e os mangás foram influenciados pela indústria de... Isso, pro Walt Disney, por exemplo. Hokuto no Ken, que é um mangá de 30 anos atrás, 20 anos atrás, é muito mais americano do que muita coisa que saiu hoje em dia. É, então, tipo assim, eu não concordo que... eu acho assim, realmente, os personagens são ocidentalizados, mas sempre foram. O que eu acho, assim, eles têm diminuído, sim, a coisa da violência. Estão ficando, entre aspas, mais um pouco, assim, hipócritas, nesse sentido, de censura, de direcionar públicos, porque eles sabem que vai chegar no Ocidente, o editor americano vai cortar tudo mesmo, ou então eles mesmos lá cortam tudo pra vir pra cá, então já lançam... cortadinho pro meu fazer. Isso acontece mais no Shonen, né? Não sei nem no médico dá vontade mesmo, tô nem aí. Porque também é vendido aqui também pra adulto, mas... Uma revista que tem muita polêmica com isso é a Shonen Ace, que é onde sai Deep Psycho, e que ela não tá nem aí, sabe? Ela pensa naquelas crianças estranhas que gostam... Crianças estranhas. Aquelas crianças que... reprimidas, que têm vontade de matar todo mundo porque é todo mundo dela. Eu gosto dessa coisa dos japoneses pensarem em todos os tipos de público, até nos psicopatas dormentes dentro de cada um. Mas eles compram, isso que interessa. Os psicopatas também gastam dinheiro, né? É praticamente uma revista seinen. Tem umas revistas, uns mangás mais leves, outros mais pesados, mas eles não têm, vamos dizer, pudores. Eles realmente lançam o que dá vontade. Então, tipo assim, mas pra começar, antes de falar um pouco, então, sobre... exatamente as características dos estilos. No começo era o Verbo, então no começo era Tezuka. Depois o Osamu Tezuka, antes, depois da guerra lá. Aliás, o que o Osamu Tezuka desenhava? Era Shonen? É que tá, teoricamente, mas na verdade não existiam os estilos. Na verdade existia o Osamu Tezuka. Aham. Uh-huh. por quê? Depois da guerra, um dos primeiros trabalhos dele foi lançado logo em 1945, mesmo. Logo depois da guerra, quer dizer, a gente tem um Japão completamente destruído, todo mundo sofrendo, então o quadrinho veio como uma forma de escapismo mesmo da realidade. Então era uma coisa bem pra criança mesmo, histórias bem inocentes, e tinha aquela função. Então não tinha muito negócio de shonen, só tinha uma coisa, um tipo, e acabou. Havia pouco papel no Japão. Tinha pouco papel no Japão? Tinha pouco papel. Depois da guerra tinha racionamento de tudo, entre outras coisas, papel. Então, não se podia você se dar o luxo de gastar papel imprimindo quadrinhos. Eu acho que nem papel higiênico devia ter na época. Porque você não pode gastar... Não dava chuveirinho? Não tinha água também. O resto não tinha nada no Japão, basicamente, né? Tinha que ter arroz, né? Como sempre. Tinha no Japão, nessa época, tinha arroz e prostituto. Arroz atômico. Arroz verde brilhante e prostitutos, que também eram... Verdes brilhantes. Verdes brilhantes. Dreamcast também é história. Informações históricas que você não acha nem na Wikipedia. E aí, o que acontece? Tinha pouco papel e lá você, então, não comprava mangá. Os poucos quadrinhos que tinha na época, rolava lá um esquema de... É desenhado na pedra? Eu falei que tinha pouco papel, não falei que não tinha papel. Cara, que humor idiota que a gente tá aqui, né? Mas né? Tudo bem. Continua. Isso aí, doutor, por quê? É o sono? Não sei. Acabou? As revistas tinham que sair em tiragens menores e rolava, você alugava. Ao invés de você comprar um mangá, você alugava. É tipo uma locadora de mangás. Tem o termo japonês, eu acho que é kashihon, se não me engano. E você alugava por um tempo, você pagava uma grana lá, ficava uma semana ou um tempo determinado com o mangá e depois devolvia. E isso era basicamente na região ali de Osaka. Só que de vez em quando o mangá vinha com umas folhas faltando, porque acabou o papel higiênico, né? Como não tinha papel. Enfim, havia esse movimento grande, então, literário lá em Osaka. Então você ficava um tempo com esses mangás em casa e depois você devolvia, e a principal polo disso era em Osaka. E acontece o seguinte, tinha esse cara chamado Yoshihiro Tatsumi, que ele desenhava pra poder... alimentar os filhos? Não, ele não tinha filhos, era um jovem. Só que naquela época os jovens, desde cedo, tinham que trabalhar com alguma coisa, poder pagar o estudo deles, pagar as coisas, porque as pessoas não tinham dinheiro. Afinal, o dinheiro é feito de papel. Então o que acontece foi o seguinte... As pessoas chegaram a se limpar com dinheiro? Deus. As pessoas não defecavam, porque não tinha comida. O que aconteceu foi o seguinte, ele começou a mostrar desenhos deles pra alguns profissionais e tal, e um cara que gostou, um dos editores de uma dessas lojas, gostou do trabalho dele... E conversando com ele, descobriu que ele era muito fã do Tezuka, como todo mundo, porque só tinha o Tezuka pra ser fã. Não tinha em quem muito se esperar também. Então, o cara arranjou o encontro dos dois. E o Tatsumi descobriu que ele morava 15 minutos de trem da casa do Osamu Tezuka. E durante algum tempo, eles ficaram se encontrando pessoalmente. Então o Tatsumi levava os trabalhos dele pro Tezuka dar uma olhada, o Tezuka dando umas dicas pra ele, o Tezuka foi influenciando muito assim o trabalho dele. E aí a indústria de quadrinhos começou a crescer em Tóquio, os trabalhos do Tezuka foram ficando cada vez mais mainstream, e o Tezuka foi pra Tóquio pra poder firmar a indústria de quadrinhos por lá. E o Tatsumi, agora com essa nova bagagem cultural, agora com o seu lado artístico mais desenvolvido, ficou lá em Osaka mesmo pra poder cair dentro. Mas o que acontece foi o seguinte, nessa época era coisa assim, pra criança, eram historinhas bobas, assim, tipo, 8 páginas e tal, porque era uma coisa pra escapar mesmo. Essa primeira geração de leitor de mangá, ela cresceu. Então o que acontece? Tinha uma galera que começou criança lendo Tezuka, que agora estava com 18, 19, 20 anos. O Tatsumi nessa época, ele tinha uns 20 anos quando ele começou a trabalhar profissionalmente. E eles começaram assim, alguns abandonaram de vez os quadrinhos, agora entre eles, os que desenhavam, começaram a querer ler histórias de assuntos que interessassem a eles também. Não só de criança. Então aqueles teminhas bobos de criança começou a ficar insuficiente para eles. Então eles queriam falar do dia a dia, eles queriam mostrar críticas sociais, queriam retratar nas histórias deles o Japão pós-guerra, eles queriam retratar a violência, eles queriam retratar até mesmo ficção escapista, mas que também fosse, que tivesse a ver com a mentalidade deles, não só coisa pra criança. E eles começaram a produzir isso, por quê? Porque lá em Osaka, como era esse era tudo muito amadorzinho, você produzia pra uma editora pequena repassava pra lojinha que era pequena, pra poder alugar e tal, então não tinha muita censura, você meio que produzia qualquer coisa. E os próprios editores eram jovens também, eram todos, por exemplo, um dos editores do Tatsumi, ele tinha só 20 anos, era a mesma idade dele. Então era todo mundo louco, querendo mudar, querendo coisas diferentes. Então começou a jogar aquele material na loja. Só que o que acontece? E durante algum tempo não teve muito problema de censura e tal. Só que teve uma hora que os pais começaram a reclamar, começaram a ver aquelas, sei lá, aquele monte de sangue, aquelas pessoas fazendo sexo. Então, por exemplo, a um lado você vê o Astro Boy, e outro lado você vê alguém introduzindo o seu pênis no pescoço decapitado de alguém. Ok. E aí os pais começaram, obviamente, a pressionar as editoras pra poder censurar aquilo, pra tirar aquilo. Porque como é que poderia chamar aquela porcaria de mangá? Mangá não era aquilo. Mangá era o que os filhos deles liam. Eles começaram a colocar uma tarjinha preta na cabecinha do bichinho. Isso foi depois, eu acho. Não, por exemplo, aí o que aconteceu? Pra poder, então, diferenciar esse material do mangá, então o Tatsumi, que era um dos principais ali, e os colegas dele, os outros desenhistas que também faziam, cunharam esse termo, Gekiga, que significa imagens dramáticas ou imagens de ação, tem vários significadinhos assim misteriosos, e ele cunhou esse termo para poder diferenciar o trabalho que ele fazia dos mangás. Então os pais não poderiam se preocupar, então isso aqui não é mangá, isso aqui é Gekiga, isso aqui fica aqui separado. Então vocês pais não precisam se preocupar, seus filhos não vão ler isso, tem outra prateleira, tá lá no fundinho da loja, não tem problema. Acontece que eles começaram a tentar entrar em Tóquio pra poder distribuir esse material lá. Só que os editores de Tóquio era bem grande, tudo de mainstream tava em Tóquio, e ninguém tava muito afim de lançar isso em Tóquio, porque os mangás infantis estavam indo muito bem lá, os editores estavam muito ricos, muito felizes da vida, muito obrigado, e eles não estavam afim de arriscar muito, não tinha necessidade de arriscar muito também. Pra quê? Isso aqui tá dando dinheiro, não vai achar com outra coisa. Então o Japão, o mercado de japonês ficou dividido em esses dois movimentos, o de Tóquio e o de Osaka. Mas em Tóquio eles faziam o Gekiga? Não, então. Só em Osaka? Só em Osaka. Por quê? Em Tóquio tava os mangás mais mainstream, que eram mais focados pras crianças, e isso tava dando dinheiro, aqueles mais praticamente corretos. E Osaka, como era menor, e como tinha esse... Porque nessa época em Tóquio começaram a surgir as primeiras antologias. Porque aí o que acontece? Isso aí já a gente começa a entrar no meio da década de 50, então já tinha mais papel, então a... Não ri, cara, não. É muito engraçado, não tem papel. Mas é verdade, cara, não tinha papel. Detalhe que só o que faltava era papel. Lápis ele tinha, nanquim, sei lá o que mais. Acho que papel era o principal, mas devia faltar o resto também. O que acontece? A gente tá tão acostumado com os nossos recursos naturais abundantes, intermináveis aqui no Brasil, né? Que a gente esquece que tem países que realmente não tem. Papel. Por exemplo, explodiu bomba lá, não tinha árvore pra fazer papel. Tá, mas... Isso faz algum sentido? Não. Mas eu juro que é verdade, sabe? Eu não inventei isso. Afinal, a bomba foi em duas cidades, né? Cara, mas o Japão, cara, é um país que acabou de sair da guerra. Antes da guerra, ele já não era tecnologicamente muito... Não, lançaram outras bombinhas em outros lugares também. Eu também que não eram atômicas. É um país que perdeu a guerra, tava todo destruído. Já não era muito rico. Quer dizer, o pouco recurso que tem que focar no que importa. Então, se tem papel, eles não vão liberar pra editora imprimir em vez de quadrinhos. Sabe? Né? Vamos fazer documento. For crying out loud. As pessoas precisam se limpar também. Vamos fazer documento, papel higiênico e jornal. Mas tá, o que acontece é que hoje em dia a gente não ouve falar de Gekiga. Parece que não existe mais isso. Não, por quê? O que aconteceu foi justamente isso. O último Gekiga que eu ouvi falar foi o Lobo Solitário, que não é tão novo assim. Não, então, o que aconteceu foi justamente isso. Quando foi chegando o final dos anos 50, tinha mais papel e Tóquio começou a sair as antologias, que a gente conhece hoje. Que é o quê? Que são essas revistas semanais com vários capítulos de vários mangás. Tipo a Shonen Jump, todas essas que a gente conhece. E Tóquio se consolidou de vez como um grande mercado sólido de quadrinhos. E a indústria de Osaka ficou obsoleta, ficou ultrapassada. Esse esquema de alugar foi assim, murchando cada vez mais. As editoras de lá começaram a falir. E para se salvar, os poucos editores, os poucos desenhistas que queriam se manter, se mudaram para Tóquio. Então, no final da década de 50, o Tatsumi foi para Tóquio, e junto com os editores e etc. E agora Tóquio, que já estava fortalecido, eles foram para lá e agora que tem papel... Porque eles não criavam Pichikawas? Isso faz papel? Isso é um Pokémon que faz papel? Meio que sim, meio que não. É o bichinho que é no... Meio que sim? Peraí. É porque ele não é um Pokémon, ele é um bichinho que tinha 12 Wuhan Elves, ele comia bambu, processava o bambu e cagava papel higiênico. Ah! Ele cagava papel higiênico? Calma, ele não existe, ele é um caçador de elfas. Dos Wuhan Elves, aquele anime que passava no Locomotion. Eu sei, uhum. Bom, o que aconteceu foi isso. Agora que o mercado de Tóquio estava firme, os editores de lá começaram a querer, então, dar chance para os outros estilos. Então, o que acontece? Osaka estava acabada. Não tinha mais a concorrência pra acabar com o mercado deles. Então agora eles, tinha aquele monte de artistas desempregados que eles sabiam que eram bons. Eles já haviam, inclusive, começado a publicar Gekiga por lá há algum tempo, pra tentar imitar o estilo. O que aconteceu? O próprio Osamu Tezuka começou a usar Gekiga no trabalho dele. Então ele começou a lançar uns trabalhos mais adultos. Aí, alguns saíram aqui, inclusive, a Conrad lançou. É, tem um chamado Fênix, que é muito famoso. Um chamado Adolf, que eu não sei do que se trata. Adolf saiu aqui. Famoso. Teve um, eu não sei se eu viajei agora, mas acho que tem um chamado Buda, não tem? Tem, alguma coisa assim. Também saiu aqui. Tem uns que eu fiz até um post no GQS, aquela trilogia que ele fez animerão. Eu vi isso hoje, cara. Eu quero muito assistir aqueles negócios. Do Kanashimi Novela Dona, Cleópatra, a Rainha do Sexo. É, dando um plus aqui pra quem leu esse post, aquele do Kanashimi Novela Dona, o cara que fez as duas temporadas de Sailor Moon S, Super S, e que fez o Tena, falou que a principal inspiração dele pra começar a fazer anime foi Kanashimi Novela Dona. Puta merda, vai se inspirar assim no inferno. Ou seja, Tóquio tava mais cool, já tava assim, com estabilidade comercial suficiente pra poder arriscar mais. E empregou esses autores, então o Gekiga entrou de vez no mercado de Tóquio. O que aconteceu foi o seguinte, nessa época, com as antologias e com tudo, o que era Gekiga começou a se dissolver nos outros estilos que a gente conhece hoje. Então, hoje em dia, o que aconteceu? Boa parte do que era Gekiga se tornou seinen e a gente vê elementos um pouco de shonen também. Então, assim, o que é Gekiga? É justamente isso. São esses mangás, na época, que era pra criança, pra adulto. Com a influência do Tezuka, que o Tezuka criou o estilo de enquadramento dele, o estilo de traço dele, esse traço com os olhos grandes, ou seja, toda a influência narrativa que o Tezuka impôs, mas com uma narrativa mais adulta. Ou seja, o Tezuka influenciou eles e depois eles influenciaram o Tezuka e depois todos eles influenciaram o que a gente conhece hoje. E como você falou, um dos últimos, assim, que é declaradamente Gekiga, são os trabalhos do Kazuo Koike, que já foram publicados no Brasil. Crying Freeman, Lobo Solitário. Crying Freeman, do mesmo cara de Lobo Solitário. Oh, yeah. Yuki. Juro que eu não sabia disso. Isso. Yuki, acho que é Yuki. Um que acho que foi a Conrad que publicou agora também. Enfim, e ele tem uma escola chamada Gekiga Sonjuku, que é a escola de mangás dele, que vários mangakás famosos foram discípulos dele, inclusive a mangaká de Inuyasha, que se chama... Urumiko Takahashi. Isso aí. Entre outras. Então, esse estilo foi meio que o pai de tudo que a gente meio que conhece hoje em dia. Bem, e depois disso surgiram, vamos dizer assim, quatro estilos mainstreams que realmente vendem e saem em revistas. Shonen, todo mundo conhece, revistas para garotos, muita aventura, ou esportes, ou piadinhas. Shoujo, com romances e mais focados em garotos, que no início eram romances mais melodramáticos em novela das oito e novela mexicana, e hoje é uma coisa mais colegial, sabe, antes era Maria do Bairro e hoje é RBD. Anime de uma forma geral, totalmente novela mexicana, né? Shoujo, mas anime... Tokusatsu também, cara. Eles têm essa coisa, da cultura japonesa, essa atuação exagerada, essa coisa... Closes dramáticos. É, muito bom. E o seinen, que é para jovens adultos, com mais violência e mais sexo, mas também com outros temas mais políticos às vezes, ou mais sérios, com mais críticas sociais. E o josei, que pouquíssimas pessoas conhecem, eu só fui conhecer depois... Eu fui conhecer, tipo, anteontem, né, lendo sobre isso. Eu conheci quando eu conheci o Backup Dates e vi lá que tinha um troço chamado josei. Então, é a versão do seinen para mulheres, que também tem romance, mas são romances mais maduros, mais realistas também, mais pé no chão, e mais maduros, contando muito no cotidiano, e mais coisas de tiazona, sabe, do que de adolescentezinha. E é isso, a gente vai fazer mais pra frente aí blocos esmiuçando cada um desses outros quatro estilos mais mainstream aos poucos. Esse foi uma introdução falando do Gekiga, da origem. A gente também vai fazer um sobre o Osamu Tezuka, porque ele merece. Sim, vou mencionar depois. O Osamu merece até um Mac-Chu futuro lendário, né? A gente chama o Maurício de Souza pra participar. Alô pessoal do JCast, aqui quem fala é o Ryo. Eu acompanho o JCast há um bom tempo e posso dizer que eu gosto muito de vocês, gosto muito do jeito que vocês tratam assuntos de stuff, né? Da propriedade que vocês têm, vocês realmente parecem estudar, parecem conhecer muito bem daquilo que vocês estão falando, e realmente isso é muito legal pra quem tá escutando, porque acaba que a gente agrega muito conteúdo àquilo nosso lado tapa. Posso dizer que eu fiquei bastante feliz com a volta do JCast, Mark One, do Reviews, que realmente foi muito bom a sensação de você entrar naquele site site, via mudanças de layout, o layout ficou super bom, e você via aquele conteúdo que você queria de volta. Falando assim dos programas, eu achei que o Mark One ficou muito legal, que vocês deu a impressão que vocês deixaram um programa bem mais extenso, mas foi legal vocês terem minutado os assuntos no post, vocês têm colocado a playlist. Eu achei que o Mark One deu um upgrade muito, muito bom. E quanto ao reviews, parece que vocês pararam de falar de vários mangás, enfim. Mas foi muito bom ouvir de novo, porque eu passei a ler muitos mangás por causa dos reviews. Eu inclusive li Double Art e Pistol Rain. Eu fiquei muito chateado por saber que Double Art foi cancelado, né? Eu inclusive parei de ler, fiquei muito chateado, enfim. Então é isso. Vocês no final do podcast falaram que estão tentando unir todos os blogs underground que falam sobre stuff. Vou falar que eu tenho um blog novo, o nome dele é JStation, e ele é focado em indie music. Ele tem. Lá eu falo sobre todos os lançamentos de música asiática, sobre programas de TV japonesa, faço reviews. Também falo sobre um pouquinho, né? Sobre filmes e animes. Então é realmente um site que eu estou me dedicando bastante. Gostaria que vocês me dessem aí uma força para divulgar ele no início, porque é uma boa empreitada. Eu imagino como vocês devem ter esse trabalho no podcast, né? Você faz a coisa com todo carinho e vida certa. Eu queria que isso acontecesse comigo também. Então é isso, pessoal. Tchau. O Arimasu. E a gente sempre no reviews, nos posts, em tudo que der canto, vive comentando, fazendo comentários por cima do tal questionário da Jump. Só que o que acontece é que até algumas semanas atrás eu não fazia a mínima ideia de exatamente como ele funcionava. A gente tinha, era toda uma gama de achismos de nossa parte. E agora eu descobri como ele realmente funciona, e só pra desconfundir a cabeça do pessoal, vamos dar uma explicação. E, bem, o que aconteceu é o seguinte: esse questionário, a gente tá com uma Shonen Jump na mão aqui, que o Live Angel comprou lá na Liberdade, e vem um cartãozinho pequenininho pra tirar na revista, que você escolhe os três mangás que você gosta mais da revista. Você escolhe três mangás e envia pelo correio, que é um absurdo. Japão, século 21, você manda pelo correio alguma coisa lá. Mas, cara, se você parar pra pensar, é o único jeito totalmente livre de fraudes, né? A não ser que o cara seja muito rico. Se fosse colocar na internet, ia ter que colocar pro cara não repetir muito, ia ter que colocar o CPF dele, só que as crianças não têm CPF. Né? Tem CPF no Japão? Você entendeu? O equivalente ao registro social deles lá. Deve ter alguma coisa. Algum tipo de registro social eles têm. Uhum. Eu fico imaginando o registro social na China, né? Coitado de quem trabalha arquivando isso. Então, puta merda, né? Pior que vai ser estudante de nascimento. Eles têm quase uma outra China só pra ter os papeizinhos. Cara, o número deve estar chegando na carreira dos, sei lá, 110 algarismos. Bem, e você manda com os três magais favoritos e rola o ranking, eles fazem um ranking em cima disso. Só que esse ranking que a gente sempre comenta, que a gente lê e que inclusive é que define a ordem que os mangás vão sair na revista, não é o ranking da semana passada, e sim o ranking de 8 semanas atrás. Quer dizer que a ordem que você tá vendo de preferência é o que as pessoas estavam achando há 8 semanas atrás, não é o que as pessoas estão achando hoje. O que chega pra gente é o de 8 semanas atrás. Só tem acesso ao da semana passada, ao da semana que saiu, os editores e os autores. O correio lá é lerdo pra caramba, hein? Não, ele sai na semana, só que eles só liberam pra gente, pro público, o de 8 semanas atrás. Então, por exemplo, o dessas 7 semanas, últimas semanas, fica só entre os editores e autores. Então, por exemplo, às vezes a gente tá vendo, a gente acha que o mangá tá bem, mas de repente ele pode ser cancelado, porque a gente descobre que nessas 8 semanas ele caiu pra caramba, foi por isso? É possível. Não que tenha acontecido, porque também seria uma coisa muito rápida, mas basicamente. Eu descobri isso quando eu vi que o Reborn tava muito lá embaixo, e eu pensei, putz, por quê? Será que teve uma reviravolta super grande no arco? Será que os japoneses não gostaram? Aí eu fui ler comentários e falaram, deve ter sido porque 8 semanas atrás estava tendo aquela luta com um cara lá que ninguém gostou. E realmente foi uma luta super chata. Então, sabe, o ranking que a gente vê não é o que o pessoal tá achando do mangá agora. O pessoal achou no capítulo de 8 semanas atrás. Além disso, os editores e os autores, eles têm acesso a dois tipos de questionário. Um sai num dia que a revista saiu, ou um dia depois, não tenho muita certeza, que é um prévio, que é parecido com esse que a gente tem, é só um ranking sim com o nome deles e tal. E depois de um tempinho eles fazem um mais arrumadinho com faixa etária, por faixa etária, que faixa etária gosta mais de qual mangá, por sexo, essas coisas. Bem, o que acontece é o seguinte, como exatamente funciona esse ranking? Quais mangás são ranqueados? Se você pega o ranking, você percebe que alguns mangás têm página colorida e um deles é capa. E esses mangás que têm página colorida e que são capa, eles não são ranqueados. A posição deles na revista é completamente editorial, sabe? Ah, a gente acha que vai ficar legal aqui, puf, joga lá. E os outros mangás além desses, esses sim são ranqueados conforme o questionário. Então vamos dizer o seguinte, One Piece tá na primeira posição, é capa e tem página colorida. One Piece nessa semana é café com leite. Não foi, a posição dele no ranking não é revelada, ele tá lá na primeira porque ele tem página colorida. Aí depois vem Bleach, Reborn e Naruto. Você vê Naruto lá embaixo. Não tem acontecido faz muito tempo. Isso é de sacanagem. Bleach, Reborn e Naruto não tem páginas coloridas. Ou seja, eles foram ranqueados e são os três primeiros dessa semana. Já que o One Piece não foi ranqueado. Aí depois tem Bakuman. Bakuman tem página colorida. Bakuman também não foi ranqueado. Mesmo estando na quinta posição, ele não foi ranqueado porque tem página colorida. E aí depois vem outros mangás lá e vocês já entenderam. E tem aquele que é Orkancur, que não sai nunca, que fica lá escondidinho tem no meio. Os dois Orkancur. Um deles é Orkancur porque tem 30 anos que tá saindo, que é Gotikame. E, sabe, é tipo, tem que estar na Jump. A Jump não é Jump sem ele. Eu não sei se é bom, porque eu nunca li. O Live Joe tem um ódio absurdo do traço, porque é aquele traço de mangá de gag que é muito mal feito. Foi o que eu falei, imagina, se o cara, com o passar do tempo, ele vai desenhando melhor, vai se melhorando, e 30 anos depois ele continua desenhando mal assim, imagina como ele era 30 anos atrás. Devia ser palitinho. Ou vai ver, ele tá ficando senil e tá piorando. Não sei, né, velho. Essa foi a minha ideia. Outro que é o Orkancur. Não, porque se imagina, é o que a gente tava comentando em off. Mangaka não tem vida. Ele vive pra desenhar o seu mangá, mas nada. Imagina o cara que desenha há 30 anos. O mesmo mangá. Ou seja, há 30 anos que ele não faz mais nada. É como se fosse um cara preso num bunker enquanto o mundo tá sendo destruído por uma guerra nuclear, sabe? E o outro mangá é Piyutofuku Jaguar. Eu pensei que era só o Jaguar. Não, é Piyutofuku Jaguar. Piyutofuku? Piu, exclamação, Tofuku, Jaguar. Ah, que desgraça, Jaguar. Esse, eu sempre me perguntei por que diabos ele era o Orkancur e por que diabos ele sempre tava lá e ele sempre é o último lugar na revista. Agora que o Live assim, né? Por que esse povo odeia ele tanto, né? Que ele tá sempre ele último. Ele não quer cancelado. Porque não cancela ele aí logo. Eu descobri que não, ele é o Orkancur e ele tá sempre lá. Inclusive, quem tá em último lugar é uma piadinha entre o pessoal que acompanha, que é a posição Jaguar, que tá perto da posição Jaguar. E eu peguei a revista e descobri que, na verdade, Jaguar fica perdido em meio a milhões de propagandas super confusas e bizarras. Porque são propagandas japonesas, ou seja, é tudo jogado, tudo bagunçado. Então, quando termina a revista, quando termina a Jump, você passa aquele monte de propagandas. Quando você já está super deprimido no meio das propagandas, pensando em desistir e jogar a revista fora logo, você depara com, tem mais um mangá aqui. E é estranho. E tem 5 páginas. E é Jaguar. Então, cara, ou sei lá, eu acho que o autor ele fez um trato. Cara, você deixa o meu mangá pra sempre na Jump, ele só precisa ter 8 páginas e ficar escondido no meio daquelas propagandas que tem lá no final, tá? É porque hoje em dia tá sobrando papel. É. Agora você acaba de nos obrigar a colocar esse bloco depois do outro. Mas ele seria mesmo, de qualquer jeito. Ah, tá. Além disso, os mangás que ainda não tiveram 8 semanas, por motivos óbvios, não são ranqueados. Hein? Ah, claro. É. Se o mangá tem menos do que 8 capítulos, ele usa o ranking de 8 semanas atrás, e ele tem que estar, na revista, ele vai estar numa posição editorial, por questões editoriais, ele vai ter uma posição randômica. Depois de 8 semanas, ele deixa de ser café com leite e passa a ser ranqueado normalmente. A gente estava nessa dúvida, porque quando o mangá, deve ser que o povo, a gente tava comentando aqui, dá a impressão que o povo lê a Jump, mas não lê. Porque quando o mangá ganha a página colorida, ele vai pra lá pra cima, e aí quando termina a página colorida, ele cai lá pra baixo de novo. Dá a impressão que o povo só lê o mangá quando ele tá com a página colorida. Olha que bonitinho. E a gente não entendia por quê. Com a Jump na mão, a gente descobre por quê. É porque o material é tão horrível, e a impressão é tão tosca, aquele papel jornal horroroso. Você pega o papel higiênico daquele rosa com cheirinho, imprime o mangá nele. É, na verdade você pega dois. Tinta. Pega dois pra ficar grossinho e imprime. É uma coisa tão descartável, tão horrível, que só que os que ganham página colorida vem no papel mais grosso, coxê, bonitinho, sem falhas. Então, ou seja, fica tão mais bonito que o resto do mangá que é óbvio que a pessoa vai gostar mais. É, cara, você tem uma página colorida, uma chamada colorida de sketch dance naquela sua, né? Dá vontade de arrancar aquilo e jogar a revista fora. Provavelmente é o que as pessoas fazem, porque a revista é jogada fora. É o que a gente tava falando. É, essa revista funciona como um jornal. O cara lê e joga fora. Depois, se o mangá que ele gosta, que ele quer colecionar, ele vai comprar o Tonkohon. Então, eu li a Jump toda. Li, é descartável, joguei fora, vai lá pra reciclar, pra reciclagem de papel, etc. Mas eu sou muito fã de Naruto, de Bleach e de Siren, por exemplo. Aí, quando saiu o Tonkohon dessas séries, eu vou lá e compro. E aí, é a minha edição de colecionador. Mas a Jump em si, ela é feita pra... Acabei de formular uma teoria. E eu tô com medo dela. Ela foi feita pra você ler no banheiro e usar como papel higiênico depois? Deus. Não. Ah, tá. Será que a Shonen Jump é feita com o mesmo papel reciclado desde os primórdios? Olha, isso é assustador. Tipo, explicaria por quê que não falta mais papel. Será que... E por que o papel é tão ruim, né? Tipo, chegou... Será que essa revista que tem na sua mão tem 40 anos de história? Tipo, chega assim, chegou... Ela foi reciclada tantas vezes que lá, parece aquilo. Lá em 1950 chegou um carregamento de papel milagroso no Japão. Que eles usam até hoje. E esse é o papel com P maiúsculo. E Livendil, você acabou de ferrar a porra toda, porque você tinha que entregar essa revista pra ser reciclada pra sair a próxima. Ou seja... A próxima Shonen não vai sair! Ou na verdade, não saiu, né? Muito tempo atrás. Assim, exemplar de Shonen a menos, então, por sua causa. A tiragem seguinte de Jump já veio a menos, porque a minha revista deveria dar origem a uma nova revista, não foi, faz sentido. Talvez por isso muitos mangás foram cancelados. Por sua culpa! Caraca! Por isso que metade da tua revista foi cancelada. Eu ferrei a Sukoi Limited. A culpa é tua. Caraca! Eu sofri tanto que Hatsukoi acabou, eu... Matei Hatsukoi. Cara, eu tô numa crise agora interna muito brava agora. Parou tudo agora. Para de gravar aí, para de gravar. Tá vendo? As piadinhas que eu faço antes servem depois pra serem piadas melhores, tá vendo? Cara, não, não faz. Eu tô assim, tô boladíssimo agora. Porque eu gostava muito de Hatsukoi. Porra, foi uma puta teoria, vai. Não, eu acredito nela. Cara, pelo menos você não acabou com o sketch desse Pissman. Ainda tão lá. Mas ainda existem Shonen Jumps chegando na liberdade. Ou seja, cada dia que passa, existem menos edições saindo no Japão. Ou seja, cada vez mais... Faz o seguinte, tira as páginas que você gostou e manda o resto pra eles reciclarem. Você que é editor da Jump, está nos ouvindo agora? Está entendendo tudo que a gente tá falando? Manda um e-mail pra alodriquez@gmail.com, manda seu endereço que eu vou mandar minha Jump de volta pra você. Se você prometer que vai voltar a Hatsukoi. Em alguma revista, qualquer um, pode ser até mensal. Pode ser na monthly lá, Jump, não interessa. A monthly não existe mais, né? Jump Skill agora. Jump Skill. Que eu tô pegando minha mania. É. Então, ela deve ter sido cancelada pelas exportações de Shonen Jump, né? Enfim. Pra quem não entendeu direito, a revista ela tem que vir, os mangás tem que vir numa ordem dentro da revista. E essa ordem ela não é fixa. Ela varia de acordo com o que a gente falou anteriormente. Então, o que você vê no ranking, que é esse ranking que eu posto toda semana no JCast, é a ordem que os mangás vão sair na revista daquela semana. Vão sair exatamente naquela ordem. E é baseado, como a gente falou, na popularidade de cada mangá, que é medida através desse questionário que as pessoas colocam. E geralmente quem fica muito em último é cancelado. Então por isso que nossos mangás favoritos acabam sendo cancelados. E, na verdade, porque o público da Shonen Jump não tem cérebro. E os poucos que têm cérebro não são suficientes para manter no alto os mangás legais, como Hatsukoi Limited, The Boa Art. A minha teoria ainda é melhor. Mas é bom avisar que, como eu falei, tem dois... Junta as duas, vai. A minha de que as pessoas não têm cérebro também faz sentido. É acumulativo. É. Mas como eu falei, tem duas versões de questionário que chegam na mão dos autores e editores. Que é a versão simples, que é essa versão que a gente tem em mãos, que na verdade não é uma versão, ninguém fala pra gente, gente, olha aqui, ó, o questionário, toma. Não, o nego pega a revista e vê a ordem, escreve e joga lá. E a versão do... que mais detalhada, com faixa etária e tudo mais. E é essa versão que define o que vai ser cancelado ou não. A versão mais detalhada, não é tão randômico assim, sabe? É um pouquinho menos. Que seria a versão que você adoraria, cheia de estatísticas, né? Porque você tá um viciado em estatísticas desde não sei quando. É, isso é legal com gráficos, né? É, agora ele sabe cada pessoa que acessa a página do JCast de cada parte do mundo, sabe a cor da roupa de baixo delas. Nós temos o IP de todos vocês e descobrimos muitas coisas. Você é do IP 201.1.194-2, você usa cueca azul. Peraí, tem ponto, ponto e traço no IP dele? Isso não é. É de onde exatamente esse cara? É na Terra, não, né? Não, isso não é uma... Qual época? Na verdade, é a sua carteira de identidade dele que eu descobri pelo IP. Deve ter números ou a mais ou a menos disso, mas ninguém vai correndo contar os números de que a gente dava, se a gente errou ou não. Não, daqui a pouco pode aparecer. Porra, minha identidade! Você usa cueca azul? Oi, mina Sandro, JKS, sou eu que uso cueca azul. E não é azul, é ciano. Claro. Bem, tem alguma coisa pra falar? Acho que não. Acho que é isso que tem pra falar do questionário. Agora vocês conseguiram entender o questionário direitinho, podem acompanhar. E não vai mudar absolutamente nada da vida de vocês. Isso que é mais fascinante. É, mas pelo menos eles vão entender melhor quando a gente falar e a gente vai entender melhor o que a gente tá falando, sabe? Se você se interessar em saber que isso existe, já nos deixa feliz, né? Porque você sabe como é, né? Eu posto aquele ranking dos mais vendidos da semana e aquele o questionário da Jump toda semana e ninguém na mínima. Mas eu continuo fazendo porque eu acho super divertido organizar os links pra aquele bagulho. Então eu vou continuar fazendo e eu quero que vocês entendam o que está acontecendo, mesmo que vocês não leiam e não leiam a mínima. É como se fosse escola, você é obrigado a aprender a história da Revolução Francesa, ainda que você hoje em dia já tenha esquecido dela, como eu, por exemplo, entendeu? E o Darko tá tão aficionado por essa coisa de organizar, de ter tudo às mãos dele, que ele sabe quanto tempo vocês passam no site e quantos cliques vocês dão dentro do site. É uma média de 1 minuto e 52 segundos. Obrigado, tchau. Peraí, a média de cliques de cada usuário? Não lembro. Mas ele sabe, ele não lembra agora pra falar de supetão, mas ele sabe que já me falou. Inclusive, ele sabe que uma das páginas mais visitadas do site é do Mark Tchouk. Não sou eu que falo por último. E a de Goes Off também. Agora você pode falar. E agora a gente vai lançar o Goes Off do Mark Tchouk justamente porque a gente sabe disso. Viu? Serve pra alguma coisa saber esses textos. Ah? Sai, Lu. Eu já não falo. Eu já não falo, você ainda chega e me enxota assim, pô. Fala, o que você quer falar, Lu? Ah, agora eu esqueci. Como sempre. Não, é com o doce mesmo. Tem que aproveitar porque hoje ele tá bebinho. Tá felizinho. Tá. Mentira. Ele tá simpático. Mentira, continua o mesmo rabugento de sempre. Mas tá soltinho. Também não tô. Tô muito preso. O que você ia falar, Moreminho? Cara, eu até lembro, mas não tô mais assim. Cara, é muito chato, cara. Eu sou uma donzela. Então, esse meio. Cara, putz. Vocês fazem coisas tão piores. Eu sou uma donzela. Nossa, cara, nessa gravação. A gente não liga, você sim, então é legal te zoar. Nessa gravação a gente vai ter várias coisas pra colocar no Petela. Você já começou assim. Eu odeio vocês. Eu sou uma donzela. Bem, a gente recebeu esse e-mail do Matheus Cotrim. Ele não colocou um outro nome que ele goste mais de ser chamado. Oi, pessoas. Ops. Firefox demora uns 6 minutos pra baixar Live in Deal. É porque você falou que demorava meia hora pra baixar o Firefox. E tipo... Eu falei isso. No final, quando a gente tava reclamando do Internet Explorer. Ah, mas a minha internet é ferrada. Vocês têm que entender isso. Lá em casa demora meia hora. Pô, eu baixei isso com aquela internet 3G da Vivo, que é horrível. Eu estou com muito medo de vocês, mas a vida é feita de desafios. Meu Deus, estou parecendo a minha mãe tendo crises filosóficas de repente. Mas eu só estou... Ai, pontuação. Eu estou nervoso agora. Não tem. Mas eu só estou... Ele usa parágrafos ao invés de pontuação. Ok. Eu vou me achar, porque há muito tempo que eu não leio e-mail, cara. Eu tô com... Tô enferrujado. Tá, ó, esquece esse cara. Vamos dar um pulo no e-mail dele? Não, para. Não, aqui ele fica enchendo a nossa bola. Isso aqui não interessa pro pessoal que tá ouvindo. Claro que interessa, pro povo saber que alguém ama a gente. Olha, é o seguinte, pessoal, o Matheus Cotrim ama a gente, como a maioria das pessoas que mandaram e-mail, a gente tá com o ego inflado. Eu quero ler ele falando que gosta da gente, dá licença. Ai, meu Deus do céu, por que você nunca fez isso? Eu quero fazer isso, eu tô com saudade. Mas eu só estou mandando... Ano, não. Mas eu só estou mandando e-mail, pois vocês pediram, e também pra avisar que o layout é perfeito. Foi eu que fiz, ha. Os toizinhos Jays deram todo o charme. Mas em Jays são as coquest que você colocou no lay. My idea. Bem... vocês perderam a viradinha de pescoço aqui, toda gay que ele fez. My idea. Coloca aí de novo, por favor, ele falando que é uma donzela. Só de sacanagem. Eu sou uma donzela. Valeu. Bem, agora eu vou falar aquilo que eu realmente quero falar. Sim, eu ainda não tinha falado. Quando eu tinha 11 anos, eu era meio... Ele era meio potaco. Ah, tá. Que é um nome que eu não sei quem inventou. Que seria o otaku do jeito que a gente conhece aqui no Brasil, mas que gosta de Pokémon. Eu já fui potaku na minha infância, na mesma idade que ele. Você deixou de ser potaku algum dia? Não, mas tipo, eu ampliei meus horizontes. Tipo, dos 9 aos então 10 ou 11, eu era Pokémon direto. Então isso quer dizer Digimon, que... etc. Então quer dizer que eu era um digitaco? Não sei, cara. É porque Pokémon é uma coisa mais hardcore, sabe? Acho que eu Digimon... Eu era um Sailor Taco? Digimon não tem... Eu gostava de Sailor Moon. Mas assim, eu não costumo gostar muito de termos que não são usados no Japão. Nem que não são usados aqui também. Eu acho que ele inventou. Enfim, ele é um cara, um moleque, que gosta de Pokémon. E eu também, até uns 11 anos, gostava... E por que Pokémon? O que eu ia falar? Pokémon, eles têm jogos e tal, então o negócio vai um pouco além, sabe? Tem as regras dos jogos, tem todo o engine do jogo. O nego chega a calcular e viver na mão, porque na época não tinha calculadora dos Pokémons nos estátuas dos pokémons. Falando nisso, baixem a música Niasu no Uta, é perfeita. Quem canta é a Seiyu do Miau. Não sei se vocês lembram, na primeira temporada tinha um episódio que o Miau contava uma história dele em Hollywood, que tinha uma gatinha que ele gostava, e eu me encantava essa música. Eu tenho quase certeza que é essa música. Quando eu fiz 12 anos, viciei em Naruto. Ele é o Narutard, meu Deus. Fui pra o meu segundo evento e comprei bandana e tal. E hoje sou otaku, pelo menos algo muito próximo. Observação, tenho 14 anos, assisti os 3 primeiros episódios de Luckstar e entendi tudo. Só que fiquei com preguiça de baixar os outros episódios. Porra. É, claro. Meu Deus. Adorou a série, né? Como ele gostou, né? O que prova que um garoto de 12 anos com banana de Naruto pode ser... Mas ele não tinha 14? Né, não. Porque quando ele tinha 12, ele usava banana de Naruto. Agora que ele tem 14, ele não usa banana de Naruto. Mas, sinceramente, eu creio que ele acha que entendeu tudo de Luckstar, né? Não, até que as primeiras séries são tranquilas, porque tem aquelas notinhas, a maior parte das coisas são sobre o cotidiano e comida, e certo? Coisa otaku, hardcore mesmo, vai acontecer depois, mais pra frente. Na verdade, depois do 4º episódio, muda o diretor, e Luckstar fica um pouco mais confuso, assim, um pouco mais histérico. No começo é bem calminho, assim, tava... E falando isso, a gente perdeu aquela tradução, né? Aquele TS, VS, A, PTDC de... A gente vai fazer de novo, com certeza. Sem dúvida. Era o Luan fazendo a tradução de Motegi Serafuku, né, Luan? É, que droga, não quero fazer aquilo de novo. Foi péssimo, tive pesadelos. Luan, criança não tem querer, você vai fazer assim. Enfim, garoto de 12 anos com bandana de Naruto pode sim sonar um otaku. Algum dia, com 12 anos eu achava otaku, mas agora eu sei que eu era só mais um poser na multidão. E... Olha, peraí. Deixou de ser? Pois é. Não, pô, tá assim. Eu sou um poser na multidão. Você era um poser, pra mim você ainda é. Mas um conselho pra criancinha. É o seguinte, você ainda tem 14 anos, espera ficar um pouquinho mais velho, você tá indo pelo caminho certo, continue crescendo, que um dia você vai poder ser um otaku de verdade. Tem que criar mais barriga e mais espinhas. É, tem que ficar mais feio, mais desprezível. Ó, ele mandou recadinhos pra cada um sobre os browsers, porque por algum motivo ele gostou muito da parte dos browsers. Pra mim, Google Chrome é horrível, é uma bosta, realmente é, mas eu parei de usar, vou trocar o Firefox. Larguei o Google Chrome. Que bom, não use nada que for beta, porque tudo que é beta é horrível. Orkut é beta até hoje. E o Orkut é horrível. Mas o Gmail é beta até hoje, o Gmail é bom. Google Reader, Google Docs, tudo do Google é beta. Mas peraí, se ele for beta há mais de 5 anos, tudo bem. Então, mas eu usava só porque tinha muita coisa que facilitava para web design, sabe? Tinha umas coisinhas legais, só que aí realmente é muito lerdo, meu PC tá horrível. Se tivesse um PC melhor, eu continuava usando. Pro Luan, ele avisou os amiguinhos dele que você mandou avisar pra quem... Ah, então ele não é poser, ele é um cara super legal. Pro Live, deu nada pra você? Viu? Sinto muito. Pra Glassy... Ele também já usou ópera, eu também. E pra todos, um bom assunto pra ser falado é o Mundo Potaco. Ele adorou esse nome que ele inventou. O Mundo Potaco, mas qual é o Mundo Potaco? É só você? Ou você tem pelo menos 3 vizinhos que também gostam pra pelo menos considerar um clube? Pô, e a gente já falou de Pokémon pra caramba, né? Quando? Nunca a gente fala de Pokémon esporadicamente. É, muito porque o Pokémon é uma coisa nostálgica, sabe? Que tá sempre na mente da gente. Então, a gente tá sempre falando de Pokémon. Mas falar de Pokémon... Quando a gente falou dos Pokémon... Peraí, só um minuto. Mas... A janta tá lá pronta. Tá bom, a gente já tá indo. A gente? A janta. Ele lembrou aquela... Como é que é? Da Tomada da Cá, aquela... Você vê Tomada da Cá? O Luan que quer tomar cerveja e vê coisa da Globo. Não. Ele vê Maísa. Não, na verdade... Eu não assisto TV, eu só assisto isso porque tem pessoas que me enchem o saco pra eu assistir isso, porque tem um moleque que parece que é parecido comigo. Eu tenho que falar, cara, que todo mundo acha, diz que Tomada da Cá é super hilário, super legal, não sei o que, cara, eu parei pra ver 5 minutos daquilo e não consegui dar uma risada. Assim, como é do Miguel Falabella, é um pouco melhor que as comédias normais da Globo. É, né, não dá pra comparar com Zorra Total, é sacanagem. É, mas eu nunca parei pra assistir o episódio inteiro, não posso opinar. É verdade, não é tão ruim, tem algumas coisas que são legais. E é horrível no teatro, não é no teatro? Igual Sai de Baixo, ou eu tô viajando? Cara, Sai de Baixo era legal ou eu que era novo demais? Era legal. Provavelmente a gente era novo demais. Não, era legal, porque é um formato, como é no teatro, é um formato que não tem outra comparação com outra comédia lá fora pra você comparar e achar que daqui é uma merda, entendeu? Enfim, Pokémon dá pano pra manga. Eu tava pensando, inclusive, quando a gente começar, se fizer o primeiro marketing e engatar nisso aí de marketing, fazer um de Pokémon, seria legal. Bom, a gente falou de Pokémon, né? Conta como? Conta como Mundo Potaco, Pokémon, né? Cara, eu acho que não, mas agora me deu uma vontade de... Os Potacos. Me deu uma vontade de retomar aquele projeto que a gente tinha, do Moody. Ah, tá. É, esquece. Aquilo era legal pra caramba. Era. Perguntou se o meu foi grande, sim, foi enorme. E o live vídeo não quis cortar nada. Se existirem outros Potacos do mundo, manda um e-mail pro JCast pra entrar em assim, contato. Assim, Potaco que gostam de Potaco, que se chama Potaco. É, tipo, não é que você simplesmente gosta de Pokémon, você já conhecia esse termo pra provar que não foi ele que inventou. Não, tá, agora como eu tô no emprego novo, tenho mais tempo livre, talvez eu consiga colocar um projeto antigo pra funcionar. Então, Potaco... Pessoas que gostam de Pokémon, de primeira, de Pokémon, mandem e-mail se quiserem trabalhar num projeto que é muito legal. Não posso trabalhar que o povo vai achar que é um emprego. É o seguinte, ó, peraí, deixa eu dar uma ajuda. Vocês não vão receber nada. E segundo, se vocês também foram fãs muito hardcore de alguma outra coisa, avisem também. É, qualquer outro anime, qualquer outra coisa em geral. Disso, né? Mas de preferência uma coisa que seja ligeiramente mainstream. This is a remix. It's a bass on the remix. Transformação, vocês lembram disso? Não. Tinha, cara. Ainda bem que eu não lembro. Quando ela tava rodando e falando, você é a transpiral do coração, Luna. Eu sempre confundo isso. Aí eu sempre emendo com aquele da Sakura, transforma-se em corrente de justiça, vento. Aí eu passo, você é a transpiral do coração, isso Luna. Como é que é? Transforma-se em corrente de justiça. Vento, transforma-se em corrente de justiça, quando ela ia usar a carta vento. Pelo menos no mangá ela fazia isso, eu acho que ela falou isso uma vez no anime. Não é alguém dos super amigos que fazia isso? Que não. As coisas transformavam-se em outras? Não. Vento, transforma-se em corrente de justiça. Não, era a espada da Shira. Que transforma-se em corda. Tá, mas ela falava isso no mangá. Inclusive, no mangá, cada frase das cartas elementais, cada carta elemental tinha uma frasezinha de liberação. Eu só lembro do vento, que era essa. Quero fazer um hentai da Shira, que é a espada dela se transforma em coisas legais. Seria bizarro, né? Que legal, que ideia. Ideia pra Dojin, pra gente vender no Name Friends. No campo já, a gente corre em desenho toda manhã. O live já se deliciou com a ideia, olha só. Porque a Shira é minha ícone. Aliás, você sabe do beijo lésbico do final da Xena? Só da Xena teve beijo aí? É, a Xena beijou a Gabriela. Jura? É, mas foi com a historinha, porque tinha uma água lá pra reviver, não sei o que. A Electra da Jennifer Garner beija uma vilã. Não, porque você sabe que a Xena, ela é um símbolo gay, praticamente, né? Das lésbicas. Com então, eu acho que os autores perceberam isso e resolveram dar um fanservice no final da série. Mas é, tipo, as duas, a Xena e a Gabriela, assim, se fosse as duas fossem da figura do mundo otaku, se fosse um anime, o que ia ter de Dojin e Yuri das duas, não tá no gibi, velho. Esse bloco era sobre o que mesmo? Você ligou o hack aí, eu não lembro. De... Era sobre o Kumiket, isso. Por isso que a gente tá falando de Dojin. Olha como a gente... Olha como tudo que a gente fala é premeditado e tudo linkado. A gente não fala besteiras randômicas porque a gente não sabe focar no assunto só. Imagina. É, inclusive a gente falou do papel pra poder usar a piada no Shonen Jump, óbvio. Só por causa disso, óbvio. Com certeza, é isso aí. E você acaba de situar no tempo outro bloco. Porque eu já decidi a ordem na edição, meu filho. Avisa quando você decidir, então. Porque muitas vezes o Darko corta nossos comentários, porque, peraí, você não pode comentar isso porque isso não aconteceu ainda. Eu faço isso o tempo todo. É, porque a ideia é a gente depois, a gente, agora que nós somos, assim, reis da mídia, a gente pega os blogs assim, não, vamos mercadologicamente falando, o que vamos fazer uma estratégia, isso aqui vem antes disso, porque aí vai segurar as pessoas pra poder se preparar pra aquilo, agora a gente põe um negócio engraçado aqui, porque isso aqui agora é muito chato e etc. É, o Darko daqui a pouco vai querer controlar o mundo inteiro, né? Óbvio. Isso sempre foi meu sonho, cara. Eu tô caminhando pra isso, começando pelo GQS. É um começo, né? Vamos aplaudir, é brasileiro, né? Bem, o que acontece é o seguinte, depois da guerra, como sempre, tudo no Japão aconteceu depois da guerra. Lógico, antes da guerra tinha o quê? Tinha, como eu falei, arroz e prostituta. Que não eram dentes brilhantes ainda. É. Não. Tinha arroz, prostitutas e um imperador. Não, mas então, pela lógica RPGista, depois que elas se tornaram verdes e brilhantes, isso é um defeito. Eles ganharam mais pontos pra distribuir na ficha. Por isso que o Japão deu um upgrade fodão, sabe? Comentário nerd do... E faz todo sentido. Então, depois da Segunda Guerra, teve todo esse boom de mangá que você já explicou, e chegou uma hora lá pros anos 60, que aquele pessoal pensou, poxa, eu queria muito ser um mangaká, mas nenhuma editora dá bola pra mim. E aí, eles começaram a fazer os doujins, e eles eram vendidos da forma mais na esquina possível, sabe? Tinham pequenas convenções aqui e ali, aquela coisa bem na esquina. Até faz sentido, linkando até um pouco com o negócio do Gekiga, porque se Tóquio era um grande polo de editores, mas era muito fechado, era muito panelinha, então faz sentido que esses caras que tinham o trabalho na mão, mas era um trabalho muito assim, na contramão de tudo que estava sendo feito pra entrar no mainstream, eles tinham que se virar pra poder produzir de alguma forma. Então o jeito era fazer de forma independente. Mas o pior é que a maioria deles quebrou a cara. Porque do monte de gente que eu imagino que tenha feito isso na época, só dois realmente viraram algum sucesso. Que foi o Shotaro Shinomori, que por incrível que pareça, ele criou o Kamen Rider, e Cyborg 009. Isso não fazia mínima ideia que tinha sido a mesma pessoa. Incrível, né? E o Fujiko Fujio, que é o criador de Doraemon. Que eu adoro o nome dele, Fujiko Fujio. É, super-herói, né? Peraí, com quem? Doraemon é o Mickey Mouse asiático, né? Pois é, e eles começaram com o Nodin. Que legal, né? Aí eles começaram a fazer isso, mas poucos realmente faziam muito sucesso. E aí teve toda aquela coisa que a gente já falou, da ficção científica, que eles gostavam muito. Até que, em 1975, em dezembro de 1975, foi organizada a primeira Comic Con. Tem uma história antes, porque tinha uma convenção Foi por conta de uma picuinha com uma outra convenção que se chamava Japan Manga Convention. Eu não sei se o nome era exatamente esse, ou se é a versão americana do nome. Mas rolou uma picuinha porque tinha um grupo de pessoas que faziam doujin que falaram mal nessa convenção. E a convenção falou, vocês falaram mal da gente, beleza, vocês não vão poder participar mais. E quem encabeçou essa parada, um deles, foi o Meiko, e eles falaram, tá bom, beleza, não vai deixar a gente participar não, então a gente vai criar a nossa própria convenção. E criou a Comic Market, depois apelidaram de Comic Cat. E o principal lema deles na época é justamente isso. Como eles foram rejeitados, o principal lema é assim: aqui a gente não rejeita ninguém. Aqui pode entrar todo mundo, pode fazer o que quiser, liberdade total, pelo menos na época. Ou virtualmente ainda é assim, mas na época realmente o lema era esse. Aqui vale tudo. Pode até falar porque, mal da gente. Até pode... porque a época era uma época inocente e não havia hentai. Não havia erodoujin, sabe? É, mas na verdade, todo esse movimento de mangás alternativos no Japão é o equivalente asiático do movimento hippie, por exemplo, daqui. Uma comparação bem porquinha, mas mais ou menos isso. Quer dizer, enquanto aqui as pessoas revoltadas com o status quo paravam de tomar banho, deixavam crescer seus pelos e iam fumar, lá no Japão eles iam produzir arte. Por que será que os japoneses são melhores artistas que nós? Por causa disso, entendeu? É a forma que eles tinham pra poder extravasar, enfim, o que eles estavam sentindo, seus pensamentos e tal. Por isso que a Comic Cat veio com esse lema de liberdade, que você pode expressar livremente. Não. Aqui no Brasil eles iam fazer sexo, lá eles iam se masturbar. Mas não tinha hentai! É, cara, nessa época nem tinha otaku, isso não existia, otaku. Era um pessoal que gostava de ficção científica, um bando de nerd, que gostava de fazer suas próprias histórias. E queria vender em algum lugar. Gostava de mangá também, mas isso ainda não era uma coisa otaku como é hoje em dia, nem como era nos anos 80, sabe? E muitas garotas fãs de shoujo. Pois muitas é. Muitas garotas mesmo. A primeira Comic Cat foi em 21 de dezembro de 75, organizada pelo Meiko, e teve 700 visitantes e 32 círculos doujin. Pra quem não sabe, círculo é o nome que se dá ao grupo que se junta pra fazer um doujin. E 90% das participantes eram mulheres. Das pessoas, das participantes, não dos círculos doujins, mas dos visitantes, das pessoas que foram lá visitar e comprar coisas. Eram mulheres, tinha uma força enorme, mas nessa época também ainda não existia o yaoi. Então... É, a mulher ia mais pela coisa do shoujo mesmo, não tinha nada de yaoi mesmo, pra valer. Elas podiam fantasiar com os personagens dos shonens e dos shoujos, dos personagens bichonens delas, favoritos, mas... É bom deixar bem claro que nessa época, novamente, não existia uma cultura otaku. E shonen e shoujo, manga shonen e manga shoujo, não é mal visto no Japão. É uma coisa normal você ler, é uma coisa de criança e de adolescente. Muitos adultos, inclusive, leem, e o máximo que eles vão... A visão que vão ter dele, máxima, se vem um cara lá de 30 e poucos anos lendo a Shonen Jump, é que ele é imaturo. Não que ele é um tarado pervertido. É. E como eu falei no outro bloco que vai vir ainda, eu já vi, não sei. Você pode... Nem eu. É, enfim, agora já me perdi completamente, mas enfim, você pode. Você vai numa loja e você pode comprar uma capinha pra poder botar pra poder colocar seu mangá dentro e fingir que você tá lendo outra coisa. pra você, se você é um salaryman de 40 anos e quer ler mangá no metrô. E nessa época ainda era mais uma dessas convenções pequenas. E nessa época também a maioria dos círculos eram formadas por clubes de mangás de colégios, de colegiais ou de faculdades. Que faziam seus próprios mangás e iam lá vender. Com o tempo, nessa época também, a Comic Con eram 3 vezes ao ano e um dia só. 3 vezes ao ano, apenas um dia, tinha a convenção, você ia lá, comprava seus doidinhos e voltava pra casa. A convenção foi crescendo, crescendo e crescendo e crescendo, mudou de lugar várias vezes, cada edição praticamente das primeiras era num lugar diferente, porque não tinha estabilidade, né? Foi aumentando o número de pessoas também e a convenção foi se profissionalizando também. O número da Comic Con é sempre crescente. Do início até hoje, sempre cresce. Tá sempre crescendo e crescendo e crescendo e crescendo. Daqui a pouco vai ter uma Comic Con no mundo todo. Porque agora a Comic Con, ela já foi apresentada em animes mesmo. Então, em todos os animes focados em otakus, mostra a Comic Con. Otaku no Vídeo, Comic Party, Luckstar, Genshiken, entre outros que eu posso não conhecer. Em algum episódio eles vão na Comic Con. Então a Comic Con hoje em dia já é a meca dos otakus, assim, praticamente. Já é a coisa, todo otaku, todo o muçulmano tem que ir à Meca, todo otaku tem que ir na Comic Con. Agora os posers otakus vão virar pra onde onde é feita a Comic Con, vão começar a rezar. E bater a cabeça no chão, sabe? Pensar em garotos 2D com calcinha aparecendo. É, melhor do que eles fazerem plaquinhas, abraços grátis. É. Bem, e continuou crescendo até 1979, na edição número 13, que aí foi 4 anos depois, né? Teve 300 círculos e 4 mil visitantes. E nessa época que os clubes de colégio e de faculdade começaram a diminuir, foi na época que começou a surgir o movimento otaku mesmo, de verdade, sabe? E foi na época que teve um boom de doujins, de Gundam e Star Blazers, que é uma série que eu não conheço. Em 77 rolou o boom de Space Battleship Yamato, que a gente ainda vai falar, é uma série clássica, é uma das séries que ajudaram a firmar o que anime é hoje. Foi o primeiro grande shonenzão, uma série de ficção científica, é muito conhecido no ocidente, mais nos Estados Unidos, os fãzões velhões, barbudos e barrigudos. Eu escuto falar de Yamato desde criança, cara. Desde que eu comecei a pesquisar mais sobre coisas otaku. Não, mas aqui no Brasil não é muito popular. Então, assim, é mais conhecido entre os fãs de sci-fi nos Estados Unidos. Foi um dos primeiros grandes animes de sucesso que foi exibido aqui no Ocidente e tal. E teve um grande boom de Yamato entre as mulheres. Em 79 teve boom de Gundam, primeira série, Mobile Suit Gundam, entre as mulheres também. E em 80 rolou o boom de Lolicon. E a Wii também, mas você vai chegar lá. Pois é, em 80. Outro dado interessante é que em 79 foi a primeira vez que a Comic Con se viu com problema de superlotação. Que o lugar que eles tinham não cabia todo mundo. E eles realmente tiveram que pensar assim, de forma estrutural o que eles vão fazer pra profissionalizar isso. A próxima edição foi no outro lugar, no Kawasaki Shimin Plaza, seja lá onde isso for. E praticamente dobrou o número de visitantes, né? E nessa época que a Comic Con começou a virar uma coisa mais pervertida, ali pro 80, 81. Que começou a surgir o Yaoi, aos poucos. Começou a surgir o Lolicon e o Hentai, o Zero Dojins. Porque nessa época, era muito famoso, na Comic Con 18, mais precisamente, que foi no Yokohama Sumo Hall, que teve mais de 10 mil pessoas, tava um boom enorme de Urusei Yatsura, que é uma série que tá me perseguindo. Sempre que eu vou falar de alguma coisa, ela vem. Que é da Rumiko Takahashi, que veio pra cá com uma turma do barulho, veio pra cá entre aspas, em fitas obscuras VHS na Liba. Como tinham muitas mulheres e muito fanservice, começou a surgir alguns que eu já tô começando a me recusar a chamar de Dojin Hentai e começar a chamar de Ero Dojin, que é como eles chamam lá, Ero Dojinshi. Nessa época que o número de garotas começou a diminuir e os homens começaram a se interessar mais. Não só aqueles de ficção científica, mas os homens em geral. Na Comic Con 19 aconteceu uma coisa interessante, que um grupo de membros chamado, que se consideravam anti-mainstream, alugaram um lugar onde a Comic Con ia ser antes do grupo de organização. Pra sabotar o evento mesmo? Pra sabotar o evento. É tipo aqueles fãs que deixam de gostar da banda porque ela ficou popularzinha e muda pra outra, só de sacanagem? Basicamente, provavelmente foram aqueles círculos que não conseguiam vender direito. E tinha aqueles círculos que vendiam tudo, eles, beleza, vamos sabotar esse negócio. E eles alugaram o lugar e fizeram um evento que eles chamaram de New Comic Con. Depois eles mudaram pra Comic Squire, mas a Comic Con arrumou outro lugar e fez o mesmo lugar. Eu tava mudando de lugar o tempo todo, então não era exatamente um problema. Mas os caras tinham um discurso, totalmente, eles se chamavam de revolucionários e queriam mudar, não sei o que, a Comic Con tava ficando muito mainstream, etc. Foi aí que a Comic Con achou um lugar mais fixo pra ficar, que foi Harumi. Foi o World International Trade Show Hall em Harumi. O pessoal se chamava de Harumi. E foi o lugar onde a maior parte das edições da Comic Con foram. Na Comic Con 30, muito tempo depois já, já tinha mais de 35 mil pessoas e 3.900 círculos, pra você ver o salto, né? Lembrando que eram 3 Comic Cats por ano, então isso foi por volta de 1985, quando aconteceu o boom de Capitão Tsubasa, e o Yaoi realmente se firmou. Se firmou de vez. Ele se firmou de vez com aquilo que a gente vai falar mais à frente, num outro bloco, com a Glassy, no próximo Mark One, que elas aliam aquele shonen com toda aquela coisa de amizade e tal, e via aquilo com outros olhos, e resolveu fazer os seus próprios doujins Yaoi. Em 85 teve esse boom de Tsubasa, em 87, um pouco depois, teve um boom de Saint Seiya, de Cavaleiro do Zodíaco. Que também foi um outro boom de Yaoi, né? Que não precisa ter muita imaginação pra poder ver Yaoi aí, né? Tudo bem. É. Uma coisa super interessante é que em 1989 ocorreu um caso que os ouvintes mais antigos do GQS que escutam desde a primeira edição conhecem, do Tsutomu Miyazaki. O Luan estava presente, o Lavindino estava presente quando a gente gravou a primeira edição do GQS lá no 1.0. É, como eu tive que formatar, acho que eu perdi o nosso piloto AnimeCast, mas eu tinha até pouco tempo. Ah, está aí solto na internet? Não, mas o nosso piloto chamava-se AnimeCast, não lembra? Isso tá upado na internet, tem gente que acha. Caramba, que merda. Mais de uma pessoa já vem falar pra gente que já escutou, inclusive a galera do AnimeCast, falou isso, inclusive eles mencionam isso no programa deles, que quando eles foram fazer o AnimeCast, eles foram procurar na internet e descobriram que tinha, tem alguém que fez o AnimeCast, chegaram a escutar o piloto de vocês. A gente, aquele piloto, ele é vergonhoso, porque a gente tava lendo a Wikipédia, porque a intenção dele era só testar a gravação, testar, passar microfone, gravar todo mundo junto, era só um teste, por isso que a gente não tinha uma pauta, a gente leu o Wikipédia, é vergonhoso isso que tá na internet. Cara. Algum doente entre vocês, eu acho que foi o Diego. O Diego, né? Que upou, né? Em algum lugar, e aí pronto, né? Caramba, se alguém tiver, manda, coloca, anexa e manda pra gente por e-mail. Deletado, desesperadamente, né? Que é muito ruim, não sei se alguém conseguiu ouvir. Eu gostaria muito de ouvir, assim. Eu tenho vergonha, cara. Sim, mas é arquivo. É história. Exatamente. É isso muito cult, é importante você, pra gente. É muito cult. Eu acho que já falei isso aqui, que é muito cult você ter um piloto pirata obscuro, né? É igual esses mangás da Jump, que tem sempre um one-shot que ninguém conhece, que veio antes do capítulo 1. Mas então... o que eu descobri é um que... É um doldinho do JKS, né? É. Nossa. O que eu descobri é que o Tsutomu... Um doldinho antes do JKS. Luan, o que eu descobri é que o Tsutomu Miyazaki fazia parte de um círculo da Comic Con. Puta merda. Era o que? Gore? Era o que? O círculo dele? Eu não sei se era Gore, só sei que ele fazia doldinho. Que galerinha que se veste de preto, que usa crucifixo de cabeça pra baixo, que ele no canto não fala com ninguém. Ah, junto com os otakus, a Comic Con também ficou com uma visão muito manchada por conta desse incidente. Peraí. Clamp começou com o Dojinshi. Em que época, você sabe? Eu não sei direito a época que o Clamp começou com o Dojin. Deve ter sido no final dos anos 80, pro início dos 90, porque tinha Shurato, né? É, provavelmente, porque eu só achei interessante isso, que os títulos que elas faziam não eram só essas quatro, era uma galera bem maior. E o título que elas faziam é Shurato, JoJo's Bizarre Adventure, Samurai Troopers, quer dizer, só os shonenzões, assim, mainstream da época. É legal ver Clamp mexendo com isso, né? Assim, eu gostaria de achar algum desses Dojins dela, deve valer uma fortuna, sem desistirem por aí. Eu também. Nessa época também aconteceu uma outra polêmica, porque desde o início dos anos 80, já tava crescendo o número de Herodin, de Aoi, etc. E aí, eles marcaram um lugar chamado Makuhari Messi, reservaram o lugar. E uma semana antes, o lugar falou, não, vocês não vão fazer isso aqui, porque os organizadores, os donos do lugar lá, eles descobriram que os doujins vendidos não tinham censura. E a lei japonesa fala que qualquer tipo, como é que eu vou falar, de pornografia mesmo, tem que ser censurado de alguma forma. Nem que seja uma terrinha ínfima preta que não serve pra nada. E dessa vez não teve. Não teve Comic Con, o que causou um crash, né, quando do lugar. Eles os restaurantes e lugares pertos venderam 90% menos do que eles vendem normalmente nessa época do ano, por conta da Comic Con. E os hotéis também sofreram uma crise absurda por conta do cancelamento da Comic Con desse ano. Porra, você imagina, tem mais de 40 milhões. Quanto é? 40. Cara, aqui diz que foram 2 milhões e meio. De pessoas. Isso, da economia do local, eu acho que cresce um pouquinho. Aí depois desse caso, isso foi lá em 93, mais ou menos. 92, 93 já. Então, no ano antes, nós tivemos o boom de Sailor Moon entre os homens em 92. 93, o boom de Yu Yu Hakusho entre as mulheres. Esse boom de Sailor Moon tem os ótimos dedinhos que a gente conta por aí até hoje. Não. Aliás, o boom de Sailor Moon foi popular entre os homens e entre as mulheres também. E o Hakusho só entre as mulheres, 93. 94 foi o ano de Slam Dunk entre as mulheres, e Gundam Wing. Todas as versões de Gundam tiveram booms. O primeiro... Que Gundam Wing tem um apelo yaoi absurdo. É? Eu não conheço muito. Tem, são todos muito bichonem, muito... Sei lá, eles têm um apelo yaoi enorme. Gundam Seed foi em 2003. Rolou um boom de Gundam Seed e FMA e Fullmetal Alchemist em 2003. Enfim, depois desse problema, eles começaram a fazer uma vista grossa com esse Zero Dojin. E todo Dojin, pra passar lá, tinha que ser supervisionado pela organização antes do Dojin ser vendido na Comic-Con. Na verdade, era um bando de otaku viciado que queria ler tudo antes, né? E nessa época, teve um problema que muita gente acampava antes do evento começar pra chegar cedo e comprar aqueles doujins limitados e mais famosos antes de todo mundo. E em 95, houve vários problemas de pessoas passando mal e com problemas de coração e tudo mais por conta da fila enorme, gigantesca, sem fim e o calor infernal do verão lá. E depois disso que eles decidiram que na Comic-Con 48 que o evento deveria ser feito em 3 dias e não em um dia só, pra espalhar o pessoal e não ficar esse inferno. Continuou o inferno, mas o inferno menor. Foi 98 isso? 98 até, isso. Até 98 então era um dia só? Até 98 era um dia só e isso ainda era em Harumi. Lembrando que em 97, segundo dados, mais ou menos em 97 e 98, que foram introduzidos os erogues na... Não, peraí, eu viajei com 98, não é 98 não, na Comic-Con 48. Ah, tá. Que foi no ano de 96, 97, 97, eu acho. Então, no mesmo ano que passou pra 3 dias, foi o ano que entrou os erogues dentro da Comic-Con. Durante todo esse período, como você já falou, teve o boom de Sailor Moon, mas também teve um boom de Evangelion. Entre as garotas, inicialmente, entre as garotas com yaoi de Evangelion, não tem muitos casais, só tem um, né? Yaoi de Evangelion, tem como fazer? Tem mais outro homem? É, eu preciso falar de Shin de Kaoru. Kaji? Ah, é, tá. Kaji não, Shin de Kaoru. Shin de Kaoru, ponto. Ah, mas não é, não tem nem graça, né? Já é descarado ali no Kaji, Semezão. Não sei se chegava a usar o Kaji, não. Em 95... Sim. Não, a 41... O Comic-Con 48 foi em 95. A gente tá tendo um pequeno problema com anos. É, em 95... Peraí. O Live Indio já falou, peraí, não é comigo. Com anos. Eu não tenho problema nenhum se você... O 48 foi em 95. No Comic-Con 50, em 96, o Comic-Con foi pro Tokyo Big Sight, que é onde o evento ocorre até hoje. Que é aquele lugar enorme que você vê em Luckstar, que você vê em Gashcan e em outros mangás que retratam. Eles não retrataram aquela nuvem de fumaça do suor da galera. É, a gente já vai falar disso logo logo. Nessa época já tinha mais de 30 mil círculos e milhões de pessoas, com 3 dias de evento e tudo mais. Nos anos 2000, começou o boom da Jump. Mangás da Jump fizeram sucesso lá dentro. Não foi bem assim, olha. Antes um pouco ainda rolou o boom de Evangelion, que foi o que definiu o Eroge de vez. O Eroge não, o Erodojin de vez naquele negócio. Porque por isso que eu falo que Evangelion teve um papel importante na cultura otaku. Porque toda essa coisa doujin e hentai que a gente vê hoje em dia foi firmado com Evangelion. E com o clima também foi definido nessa época. E aqui diz que inclusive nessa época que a ficção científica caiu de vez e deu lugar pro mangá Moe, pro Moe Doujin. Moe, boom do Moe em 2000. Em 2000 teve muitos booms. Teve o boom do Moe e o boom dos mangás da Jump. Aí, na época, tava rolando Naruto, One Piece, Prince of Tennis Reborn. Já era boom naquela época. Foi na época que a Jump, os autores da Jump perceberam que tinha muita menina lendo e que eles tinham que dar a ponta pra yaoi. E aí você percebe hoje em dia que praticamente todos os mangás da Jump tem uma... Gintama, cara, Gintama é o grande boom de doujins da vez. É, porque eles não podem colocar o Boys Love dentro do mangá em si, porque é um mangá shonen, mas eles podem insinuar e deixa assim todas as margens pra todo mundo sambar em cima. E desde lá até em 2000 também que começou a ficar mais popular os Kazaruki, já existiam desde 97, desde um pouco antes, como você falou, mas em 2000 que surgiu a Type Moon, que é a criadora de Tsukihime, que é um ótimo exemplo de doujin que começa como doujin e vira profissional. Eles começaram como uma produtora de doujin games e hoje eles são uma produtora oficial com o Tsukihime, que foi o grande boom deles. Interessante falar também. Ah, fala. Não, é só até uma coisa interessante sobre o doujin que eu sempre me perguntei um pouco. Por que exatamente o japonês ele é tão chato com essa história de propriedade intelectual, direito autoral, não sei o que, não sei o que lá. De quando não é preso aí porque andou escaneando alguma coisa. Mas eles não se importam com o doujin. Então você, porra, doujin não é pirataria, então eu dei uma pesquisada. Eu vi assim, mais ou menos de acordo com a lei sobre isso é sempre confusa. Mas eu poderia falar melhor sobre isso. Mas como é material original da pessoa, a pessoa desenhando, então não é considerado pirataria, por exemplo. Porque ela não está comercializando desenhando o material que é da editora. Ela tá desenhando o material original dela. Ainda que seja personagens de outra pessoa. Mas aí o que acontece? A indústria, de uma forma geral, faz vista grossa em cima disso e deixa. Por quê? Porque, primeiro, que o doujin já faz parte da tradição do Japão, porque tá ligado à Comic Cat. A Comic Cat em si é parte da economia, como você falou, então não pode deixar de ter, porque é uma grande parte do que movimenta a economia ali na região todo ano, duas vezes por ano, e também porque é o celeiro dos novos artistas. Então as próprias editoras descobrem os novos artistas ali. E também, teve muita discussão no início, quando começaram a fazer doujin, de várias empresas, algumas empresas não gostavam, outras gostavam, algumas encrencavam, outras não. Mas hoje é meio que consenso entre elas de que isso tomou proporções tão enormes e tem uma força tão grande na cultura otaku, que se eles não deixam, como aconteceu há pouco tempo atrás com a Hatsune Miku, a Vocaloid, arrostaram uns doujins games e uns doujins que nem eram erudoujin, com a Hatsune como personagem principal, e a empresa das Vocaloids, ela não gostou muito não e previu. E cara, a população, sabe, todo mundo abacalhou a empresa, e eles ficaram com medo de tipo, não, vamos voltar atrás, senão vai dar merda isso aí. E passaram a permitir novamente. É, inclusive sem contar que é propaganda gratuita, né, cara? É, então você falar, divulga a série e um dos grandes medidores de popularidade de uma série é ver quanto doujin a série tem. Então praticamente é uma coisa que já tá linkada com a convenção oficial. E também assim, eles não perdem dinheiro, assim, ou perdem alguma coisa com a galera fazendo doujin, porque a tiragem que eles fazem é pouquíssima dos círculos. É, pra vender ali, ponto. É, então não afeta diretamente a indústria deles, então eles convivem, é como se fosse dois bichos que não se bicam, mas convivem pacificamente, porque um tá ajudando o outro em algum aspecto. E isso, até hoje a Comic Cat cresce a cada dia. Só uma coisa que eu esqueci de falar, a partir da Comic Cat 51, que eu não sei exatamente em que ano foi isso, mas depois do ano 2000, eles passaram a ter stands de empresas oficiais, de companhias profissionais. E aí várias, né? Tanto de figures, quanto da Jump mesmo. A Jump mesmo faz um mini concurso ali com mangakais também. É, tipo, basicamente os dois primeiros dias são dedicados às empresas oficiais, aos lançamentos, concursos, etc. Jogos, games, doujins normais. De normais não eróticos. É, não eróticos. Outros tipos de doujin. E o último dia é o dia bom, né? É o dia maneiro. É o dia do... Está liberado. É o dia que pessoas como o Luan, por exemplo, escolheriam pra ir. Vocês estão muito mais suscetíveis a isso do que eu. Ah, não, cara. A gente nunca passou a madrugada no site de hentai. É bom falar dos tipos de doujins, que além dos doujin chique, o mangá que a gente conhece, dos doujin games, também tem doujin music, música doujin. Tem inclusive gente que faz, por exemplo, pega um jogo que existe, jogo, sei lá, Knights of Brasília. Knights of Brasília? É, tinha lá no CCS, a gente falava do Knights. Knights into Dreams? Hã? Knights into Dreams? Eu tô inventando um nome qualquer só pra ilustrar. Ah, tá, porque Knights into Dreams é um clássico da Sega, do Sega Saturn, que pouca gente jogou, mas foi um boom no Japão. Não tem nada a ver com o que eu tô falando, cara. Tá bom. Então, por exemplo, o cara pega um jogo que existe e ele compõe uma trilha sonora pra aquele jogo e lança, por exemplo, entendeu? Então é uma trilha sonora, uma doujin trilha sonora, entendeu? É uma trilha sonora feita como se fosse a trilha daquele jogo, ou daquele filme, ou daquele anime que já existe, mas não é de verdade. Então, o que eles chamam também de lyrics é porque eles pegam ou músicas que já tem uma letra e trocam a letra, fazem uma paródia, ou eles pegam uma música instrumental de um jogo, por exemplo, e colocam uma letra em cima. Como aconteceu com Airman Gatal Senai com a música tema do Airman da série clássica do Mega Man. Como aconteceu com Oku Senan, que é com o Dr. Willy 2. Que vocês ouviram muito no último Mark One, que a gente colocou. Vamos ouvir mais. Que a gente colocou basicamente ela e as várias versões dela em loop. Mas vamos ouvir mais, porque faltou umas duas versões que eu não coloquei. E vamos ouvir Airman Gatal Senai também, que eu adoro. E são super empolgantes. Ainda tem uma pasta cheia de Jam Project também, de Nico Nico Doga, pra gente colocar de novo, então foda-se. Doujin Music. Livro. E agora? Doujin Livro, nunca vou falar, cara. Livro, tem novel. Doujin Novel. Doujin Novel? Aham. Deve ser muito raro, né, não? É bem menor, lógico, porque, porra, é só palavras, né? E o Otaku gosta de ver figura. Entendeu? Eu não gosto muito. Deve ser muito complicado escrever uma novel em 6 meses, dependendo. É mais focado pras light novels, é mais no formato de light novel mesmo, com bastante figuras. Isso é pra entrar no clima da Comic Con, mas tem também. E agora, na última Comic Con 75, que aconteceu em dezembro, não tinha anime. É, animes independentes, que são muito melhores que qualquer desenho profissional brasileiro, né? Que deprimente. Aham. Teve o Doujin de Toho, que é uma série de jogos. Começou como uma série de jogos doujins feito pelo Zoom. O cara fazia o jogo todo, uma trilha sonora muito boa. Um jogo muito bem feito. Ele faz tudo, tudo é ele que faz. Que inveja. era um monstro. E que gerou vários doujins em todos os âmbitos possíveis. Vai sair um anime de um doujin anime de terror. E um outro que é com character design de Moetan. Que eu já falei no... Eu falei por cima no meu report. Não é de Surupetan. Que é de do Toho Project. Ah, é? É. A gente vai... Eu e o Live, a gente vai assistir. E vai comentar no reviews aí. Qualquer um desses aí. Tem no YouTube já, a gente vai ver. Tem no YouTube. Assistam também. Eu já falei no report, mas é bom reforçar. Assistam. Procurem, pra quando a gente comentar, vocês já terem assistido. E até adiantando mais ou menos, eu vou dizer assim, que pro um anime teoricamente amador, ele é bem legal, né? É, eu comentei, que eu vi os trailers ainda, não vi oficial, mas eu vi os trailers dos dois, e a animação é muito boa, pra animador, que deve ter sido no máximo 5 pessoas que fez, é muito boa. Fizeram. Rola uns cenáriozinhos meio de visual novel, né, pintadinhos assim, é fofinho, é redondo, dá vontade de lamber. E pra fechar, somos curiosidades sobre termos da Comic Cat. Pra começar, tem a Comikegumo. Que é a Comikegumo Live, viu? Eca. Muito eca. Porque é muito nojento, né? Na verdade é o seguinte. Como é que é? É Comikegumo. E tá acontecendo aqui, porque tá um calor muito escroto. É. Uma mini Comikegumo aqui em cima. Literalmente. Jackass Togumo. É, literalmente é a nuvem da Comic Cat. O que seria uma nuvem da Comic Cat? É o seguinte, imagina. Aquele monte de otaku de moletom e mochilinha. No verão? No verão japonês. Que lá, quando faz frio, mas quando faz calor, meu amigo, faz calor. É, sabe, a gente aqui no Rio nem acha tanto, porque aqui sempre é muito calor. Agora o pessoal do Sul e tal, putz, deve ser um inferno o verão do Japão. Imagina todos esses otakus... Fervilhando em hormônios. Fervilhando em hormônios, ou seja, já estão suando, porque estão, assim, muito ansiosos pelos seus doujins favoritos, no último dia da Comic Cat, e estão suando mais ainda porque está um calor infernal, e estão todos eles numa sala, que não é pequena, o problema é que tem muita gente, sua sala torna-se pequena, e eles suam... É, são centenas de mil, lembre-se que são centenas de mulheres, quiçá, milhão. É, nossa, é, não, teve um orgasmo agora para falar isso. Imagina ele suando e o suor transpirando e forma literalmente uma nuvem de suor no teto. Condensado no teto do local. E eles chamam isso de Comikegumo. E isso acontecia mais na época de Harumi, que é um lugar menor. E eles chamam também ainda até hoje, por tradição, de Harumi Gumo. Que é a nuvem de Harumi. Não, ruim de Comikegumo. Além disso, tem a Hashiriya, que é a onda de otakus tarados indo em direção ao círculo. Qual que é o som de passos? Né? Indo em direção à stand do Doujin que eles querem, que é limitado, que tem poucas edições, que não vai dar pra todo mundo. Aquela onda de otaku suando, correndo em direção àquilo. Isso se chama Hashiriya, que também pode ser chamado de Otoko Tsunami, que é o tsunami de homens. Ou, que eu achei ótimo, Ero Ninho, em referência a El Ninho. El Ninho, Ero, erótico, Ero Ninho. Será que alguém entendeu? Peraí, se o Luan entendeu, todo mundo entendeu. Você entendeu, Luan? Vai se fuder. Além disso, tem todos os nomezinhos, porque japonês dá nome pra tudo, né? Tem um nome pra cada tipo de nível de popularidade do círculo, que a gente não vai dizer. Tem o nome do espaço interno onde o círculo tá localizado pra vender. Que é Shima, que é ilha em japonês. Tem o nome dado àqueles círculos que não vendem nada, aqueles que vendem muito, aqueles que não aparecem. Conta aquele do... É, existe uma coisa chamada Gomena Saibon, que é quando o círculo não consegue fazer o doujin a tempo pra vender na Comic Cat. E tem muita gente esperando, porque às vezes são círculos tradicionais, né? E eles fazem um pedido de desculpas, que se chama Gomena Saibon. Tem também um termo indicando aquele cara que ninguém quer ficar perto. Que são os yokai. Muita história dos yokai. É, tipo, yokai é qualquer pessoa desprezível, qualquer pessoa que você não gosta, que é incômodo ficar perto. Seja porque ela é chata, seja porque ela é feia, seja porque ela fede. Não tem a ver com o yokai, sabe, no Yasha. É essa outra história. É, mas é uma referência, né? Uhum. São como os outros membros do J-Cast, são desprezíveis. O Luan pegou com tudo, né? A minha vaga, a vaga que eu deixei de nojento do grupo, né? Que ódio, né? E o cara de onde eu falei isso, que é um cara que faz cosplay, e ele é japonês mesmo, mas ele escreve um blog em inglês, ele dá um exemplo de um cara desprezível, de um yokai, que foram dois gordos, muito gordos, suavam pra caramba, estavam fazendo cosplay de Lelouch e da Shih Tzu. De Code Geass. De Code Geass. Sabe aquele gordo de bigode fazendo cosplay de Sailor Moon? Tipo, que lembra o Leôncio do Pica-Pau? Não. Lembrando que esses personagens são bichonens, elegantes e afeminados e magrinhos. E um deles é uma mulher. Aham. Uhum. E eles eram gordos e suavam pra caramba. E esse foi um exemplo de yokai, de pessoas que é muito legal ficar perto, meio incômodo ficar perto. Além disso, tem um muito legal que é o Zichigen. Que na verdade, o Zichigen não. Zichigen é uma política da Comic Cat que alguns círculos maiores têm, de cada pessoa só pode comprar uma cópia de um building, pra que seja mais bem dividido. Pra que uma pessoa não compre todas e fique tudo monopolizado na mão de uma pessoa só. E ela possa revender mais caro depois. Quem assistiu o Luckstar sabe muito bem o que é Kyodokunyu, que é quando um grupo de otakus se reúne pra fazer uma estratégia pra conseguir comprar o maior número de doujins no menor espaço de tempo, pra não perder nada e todo mundo sair ganhando. Porque, enfim, muita gente tem coisas que realmente esgotam em pouco tempo. Então, se você tem muito tempo... Porque a Comic Cat, ela imprime um catálogo de doujins antes que você compra lá no dia do evento. Nesse catálogo... nesse catálogo tem lá todos os círculos, o que cada círculo faz, com direito a imagenzinhas, com direito a um mapa, com a localização da estante de cada círculo, pra você poder fazer a sua estratégia de guerra, quem vai pra qual lado, porque realmente é, cara, pra quem vai no Anime Friends, chama Anime Friends, encosta Friends, vocês não sabem o que é Comic Cat. Cara, moleza, cara, você... É Carnaval de Salvador, sabe? Sei lá, tipo, nesses eventos eu não tive no Anime Friends, mas eu fui num e assim, você consegue andar com o braço aberto sem esbarrar em ninguém. Na Comic Cat, tipo, sei lá, você, pelo que a gente vê nas fotos e nos relatos... Você não consegue abrir os braços. Você não consegue olhar pro lado. Eu acho que o Taco não tem noção do que é Carnaval em Salvador. É, mas tipo, dá pra ver, vê na Band, pô. Eu vejo na Band todo ano. Depois vocês reclamam que eu vejo tomar lá da cá. Super gosto, cara. Não, eu nunca vi na Band, eu só fui parar uma vez sem querer no Carnaval de Salvador junto com a Nego. E gostou de Scratch com Banana e me disse a revelação incrível. Não, eu não gostei de Scratch com Banana, eu gostei de... Ih, caramba, qual a Banana? Timbalada. Não, Timbalada é super tribal, muito legal. E o Darko me fez a revelação incrível que o Scratch com Banana não tem uma música só. É, as bandas não tem uma música só. Porque elas são super parecidas, mas não são uma música só. Até hoje eu achava e falou, as bandas não vão ser de novo. Eu falei, o quê? É 12 faixas de remix da mesma música? Não é possível. É a música no piano, a música instrumental, a música na versão rap, porque só tem uma música. É, o burrito é uma música só. Mas não, ele me garantiu que Reza a Lenda de Chico Banana tem mais de uma música. Isso eu achei incrível. Além disso, nós temos o Gaitenbon, que é uma edição limitada, o Kenzen, que é o doujin pra todas as idades. E como eu falei, Shima é o nome do lugarzinho onde fica pra vender os doujins, né? E Shimagai é o ato de comprar uma edição de cada doujin daquele círculo. É você fazer a limpa do círculo. Shimagai, Yokai. E, por último, é legal falar também que tem a Cosplay Square, que é a praça dos cosplays, onde ficam todos os cosplays posando pra foto. E o pessoal é muito bem civilizado, sabe? Fica a cosplay paradinha lá no meio, e os otakus fazem um círculo distante em volta daquela cosplay possa respirar, e todos ficam tirando fotos enquanto ela faz poses. Isso é incrível porque eu olhei umas fotos dos últimos cosplays mais legais da Comic Cat que o Dark me passou, e eu fiquei espantado em da onde saíram aquelas japonesas gostosas, porque existem japonesas que têm peitos e têm bundas, apesar de serem japonesas. Isso é incrível. Inclusive, essas japonesas com peito e bunda são chamadas de Toraretagal, que são essas mais gostosas, que sabem que são gostosas, e aí colocam aquela meia calça, com aquela calcinha bem pequenininha. E... São cosplays justamente daquelas personagens mais peladonas dos animes, que eu sempre achei que lá eles ou não fizessem, ou se fizessem ia ficar tosco, porque nenhuma japonesa tem corpão que nem as personagens, só que essas de fato tem. É impressionante. Então, as Toraretagal, que significa mais ou menos garota exagerada, vamos dizer assim. Me passa essas fotos. Eu passo, tem aqui, eu tenho salvo. Eu salvei também, incrível assim. Além, lógico, a qualidade do cosplay é impressionante. Só que você fica difícil prestar atenção na qualidade do cosplay, porque você tá vendo uma coisa surreal. Você tá vendo uma japonesa com um bundão, por exemplo. Isso é surreal. É, eles pegam, normalmente não são as próprias modelos que fazem, né? Alguns casos são, mas muitos casos também tem um otaku por trás, que sabe tudo de roupa, de costura e etc, que faz os cosplays e usa ela como modelo. E ela gosta só de modelar, parecido com a Ono e o namorado dela lá, de Genshin. E é isso, a Comic Cat cresce a cada dia, como eu disse, daqui a pouco a gente vai ter uma Comic Cat no mundo todo, você vai na esquina e vai ter doujin vendendo lá. Eles vão construir um país, assim, só da Comic Cat, e as pessoas vão pra Comic Cat. Nos últimos tempos tem acontecido muito de otakus de outros países migrando pra lá, na época da Comic Cat. É, os muçulmanos migrando pra Meca, em breve nós faremos uma cobertura. Aí eles fazem... Na Comic Cat, será que é? Eles fazem o tour, né, eles vão na Comic Cat, vão em Akihabara e vão no templo lá de Luckstar. Vestidos de Konata com perna cabeluda. no bloco de boi da edição, é Tsum Tsum, Derederê, Yandere e Tsundere. Isso foram vozinhas, barulhinhos de menininhas de anime, porque se for, a Glass seria melhor falando do que você. Na verdade, a ideia é mais ou menos essa. É, no primórdio existiam as Tsum Tsum e as Derederê. As Tsum Tsum... Isso aí é letra de axé, né? É refrão de axé? Tsum Tsum, Derederê... Adorei. O axé dos otakus. Vamos compor? Fazer um Dodi axé. Meu Olha Deus. Olha uma ideia ótima tá, na cena. Vamos voltar. Vamos voltar. É, eu falei que não. As Tsum Tsum são as mais agressivas, aquelas que brigam e batem e jogam longe. E as Derederê são o extremo oposto. São aquelas mais meiguinhas e tímidas, que não se manifestam muito e tudo mais. Até aí, ok, certo? Você gosta mais das Tsum Tsum ou das Derederê? Lá, Emílio. Tsum Tsum. Tsum Tsum, lógico. E você, Luan? Depende. Depende do quê? Depende do humor. Do humor, é. Na verdade, Luan é mais tsundere, que você vai explicar agora o que, que é. Ah! Eu também sou mais... Porque a Glass é totalmente tsundere. Aham. Uhum. É. Eu também sou mais tsundere. Tsundere é justamente... Não, é tipo, entre tsun tsun e derederê, eu sou tsun tsun. Agora, entre as três, eu sou tsundere também. Entre tsun tsun e derederê, eu não sei. Eu sou tsundere, ponto. Porque, na verdade, esses dois termos estão meio embaixo hoje em dia, não fazem mais sucesso, o pessoal não liga mais. Mas deles que surgiu a tsundere, que é o misto dos dois, que não seria nada mais, nada menos do que uma bipolar. Uma pessoa que, uma garota que numa hora é totalmente agressiva e depois dá louca nela, ela fica totalmente fofa, meiga e vermelhinha. E elas usam ponytails. E elas usam ponytails, porque, historicamente falando... Vou obrigar a Nia a usar ponytails. Historicamente falando, a primeira tsundere realmente formada foi a Asuka. De Evangelion. De Evangelion. Que é bonitinha, fofinha, papá, simpática, e de repente dá uma louca e sai quebrando tudo e batendo no Shin. Exatamente. E tá muito em alta nos animes hoje em dia. Em Seto no Hanayome tem uma personagem que esqueci o nome, que é uma das sereias, que é uma cantora, que é completamente fofa, uma idol fofinha, mas que é uma super mal-humorada nos bastidores. É, tsundere é um troço que não sai de moda, sabe? Existe desde a época de Evangelho e nunca sai de moda. O pessoal adora, até hoje. A própria Akira-sama do Luckstar, do Lucky Charms. E de Luckstar, segundo a própria Konata, a Kagami é uma tsundere. E ela usa ponytails. É, mas ela é menos, porque quando ela entra assim, quando ela dá um riot assim, ela é menos assim. Ponytails, né? Eu não sei como dizer o que que é. É aquele... É uma maria chiquinha, mas não é uma maria chiquinha porque ela não é curta. Ela é gigante, tipo um rabo de cavalo. É o cabelo da Asuka. É aquele cabelinho da Sailor Moon. É, o cabelo da Sailor Moon também. Que é um tantinho de tsundere. A Rei não é tsundere? A Rei não, é a Sailor Júpiter, né? Que ela é mais brava. Eu pensei na Naru. A Naru também é um tanto, uhum, bastante de tsundere. Lavihina? Naru Naru Segawa. Aquela deusa, a de... Oh my goddess? Não, sei se é Beldande, como é que é o nome da outra? Ai caramba, era Beldande... Ah, cara. Pra mim, ele tem duas dererê e uma tsum-tsum, não? Não tem nenhuma tsundere. É, verdade, não tem nenhuma tsundere. Não tem, esquece. A coisa dos ponytails veio da Asuka, porque ela foi a primeira, ela foi uma personagem tão marcante, tão puramente tsundere, que sei lá, eu acho que o designer fazia uma tsundere e falava, cara, até que depois tá faltando alguma coisa. Eu botava as ponytails lá. Ah, agora sim. Porque justamente, porque ajuda a dar esse ar de garota fofinha e inocente, a Maria Chiquinha, né, no caso, entre aspas. E aí quando ela entra em Berserk, dá aquele contraste legal entre o inocente e o agressivo. Deve ser isso. Eu acho que tsundere é uma unanimidade, né? Nós três preferimos, eu acho que o mundo prefere tsundere. Além do que tsundere. Não sei pessoalmente agora, nos animes são divertidos. Pessoalmente também é melhor. O Luan da experiência. Me sinto super rodado, né? Ô! Imaginei agora o Luan no Carnaval de Salvador pegando geral. Uma em cada braço. Uma tsum tsum e uma dererê, uma de cada lado, né? Agora, uma coisa que surgiu um tempo atrás e que é absurdamente doentio, mas é legal, dependendo de como é tratado, são as yandere. Que nada mais são do que aquelas garotas que eram dererê. Eram fofas, só que elas se apaixonaram por um cara e elas ficaram tão obcecadas por esse cara que elas ficaram malucas. Então é aquela fofa com cara de doida. Oh my God. E um dos maiores exemplos, o Luan compartilha comigo, ele assistiu também, que é a School Days. A Katsura não, a Kotonoha. É o sobrenome dela é Katsura, né? Katsura Kotonoha. É porque eu não lembro o nome da outra. Aí eu pensei que Katsura fosse a outra. Saiam de Sekai. Ah, é a Sekai, isso mesmo. De onde vocês têm copiado o nome? Assiste não, é uma porcaria. É muito ruim, cara. Cara, faz o seguinte, assiste os três primeiros episódios e os dois últimos, pronto. Não, assiste, vale a pena assistir. Vale quando a pena. Você vê que ele começou a pegar muita gente, pula. Vale a pena porque o... É porque, tipo, do capítulo 5 até o capítulo 12, é ele pegando várias mulheres e minas diferentes. Fica no feeling muito merda, mas depois te surpreende bem. Se bem que você já conhece, então... Mas vai ser legal. Se você mas assistir. Eu quase desisti, então o que é? A Kotonoha, ela fica obcecada pelo Makoto, né? E no final dá louco e sai matando um monte de gente, sangue pro outro lado. Assistam um anime que vocês vão falar, não vou dar spoiler não, porque isso aqui não é um reveal. E tem poucos exemplos de yandere por aí, porque não é uma coisa muito mainstream, uma coisa que serve muito em doujin. Tem um doujin que é não sei quem's blog, que é um blog, tem não sei quem's blog e não sei quem's diary, que é a irmã de um cara, que ela escreve no blog todos os passos do irmão dela. Ela é totalmente obcecada por esse irmão. E aí um dia ela fala pro irmão que ela é totalmente obcecada pra ele, o irmão resolve dar uma chance pra ela. E ela prende o cara no quarto e faz dele o cara sexual dela, sabe? Inclusive, tem o Deary, se não me engano, que é o segundo, é deprimente, porque nesse você vai lendo e a personagem ela tá toda fofinha, toda meiga e tal. E aí no final você descobre que, na verdade, todo o capítulo, todo o doujin, foi uma ilusão do cara, que já tá delirando de tanto tempo que ele tá preso com a mulher lá. E no final você mostra a realidade, cara. Todo o delírio dele de como ele queria que as coisas foram, porque o cara já tá delirando. Diz que quando o Darko fala alguma coisa desse tipo e dá um microfone pra gente, a gente fica olhando, só olhando pra cara dele. Ele faz uma cara de merda e tá bom. Então eu falo mais. É, sim. Eu tenho que contar, não tem? Não é muito agradável, mas eu tenho que contar. Não, você falou que tem uma parte disso que é ela meio que em cima dele, sabe, com os olhos vidrados, cada um pro lado, a barriga escorrendo. Exatamente, é cara. Nesse nível de maluco. Não é só aquela obcecada, tipo aqueles filmes americanos, tem aquela personagem que fica obcecada pelo cara. Cara de doida mesmo. É maluca de babinha, sabe? É, mas é porque você não viu a Katsura também. Veja que você... Que a gente tem... Chama essa... ela de Kotonoha, que saco. Katsura. Quem é Katsura? E um exemplo é que saiu uma visual novel recentemente, só com yandere. Vários tipos de yandere diferentes. Só que com um clima bem mais de humor e bem mais leve, parece interessante, só que você tem japonês, por isso eu não joguei. Mas um clima bem mais pro lado do humor e tal, então por isso que eu disse que pode ser interessante dependendo de como for retratado. Esses casos mais darks, é até interessante você ler e tal, mas é uma coisa muito deprimente, não é o tipo de coisa que eu posso dizer, poxa, é o meu preferido, demais aí. Sim, entendeu? Você gostou das yandere? Gostei, achei maneiro. Assim, pra ler a história, não gostei de tomar yandere me escravizando. Ou seja, yandere não é moe, é interessante. Não é um tipo de moe, né? Não, é um tipo de moe. É mas um... pra gente não é moe, é? Pra você não, é moe? Não. Então é interessante. É, tipo guro, sabe? Alguém deve se acertar com isso, não sei quem. Porque guro é demais. Sabe, um pequeno gostinho de yandere até que é legal. Só que quando chega maluco de babinha, aí é complicado. E se você fica procurando, tá bom, onde tá a coisa pra me citar aqui, né? Porque, sabe, não tem. É como eu falei na última vez, né, cara? É o tipo de hentai brocha. Você tá lá empolgado e do nada no final você brocha. Você tem experiência com isso, pelo visto, né? Hein? E... Depois você vai falando de mim. Cara, quem falou isso da última vez foi o Lai Mindil. Você gostou do yandere, Luan? Não. Nem achou interessante? Cara, não. Não, e nem com uma pitadinha de leve de yandere, sabe? Se ela não ficou maluca, ela só gosta muito de você, sabe? Você é o único cara da vida dela. Não. Tá. O Darko tentou, mas não conseguiu. Essa coisa de uma pitadinha de yandere eu ainda considero moe. Agora, yandere, propriamente dito, eu não considero. Não, rolou olho vidrado e babinha, não tem como. É, rolou olho vidrado e babinha, não tem como mesmo. Se rolou sangue, então, piorou. E essa sua mãozinha acariciando o mouse? Eu adoro mexer nisso aqui quebrado, rasgado. Enfim. Qual mouse pede de alguém que não é rasgado? Né? Ok, mais um e-mail, dessa vez do William, de 24 anos, São Paulo. Ele é um web designer. E olá, pessoal do GCast. Que surpresa agradável tive quando escutava o AnimeCast e falava do retorno de vocês. Os acompanho desde o início, quando os pods ficavam lá no Anime Forces. Avisar, né, que tem um promocional nosso que rodou no AnimeCast. Qual foi o número? Não lembro. É o AnimeCast que fala sobre anime songs e deve estar lá ainda na primeira parte. Foi um dos programas musicais dele, porque... Logo na sessão de e-mails dele, a gente mandou um promocional nosso, rola lá, ouçam porque tá engraçado. É legal, eu adorei aquele promo, cara. A gente não vai rodar nosso promo aqui, porque, porra, né? É, então procurem, ouçam, essa é só uma ordem, porque eu gostei muito dele, eu quero que vocês escutem. Esse foi o silêncio do Luan. Não, murmurei alguma coisa. No mesmo dia à noite... Murmurou. Não, peraí. Bota música. Amorou. Por que toda hora tem que botar Amorou pra tocar? Porque é muito bom. Tá, peraí. Amorou. お前の生まれたふるさとだ覚えているかい少年の日のことを暖かいぬくもりの中で目覚めた朝をアムロ振り向くなアムロ adoro essa parte. Uri no canaí. No mesmo dia à noite, em casa, já pus o iTunes para baixar os episódios, que os episódios agora estão no iTunes. Inclusive, eu coloquei antes, só tava os live reports e o Mark 1 e o reviews novo aí e tal. Agora eu coloquei todos do 2.0. Só os do 1.0 que eu não coloquei, não. É, mas quem ensina feed essas coisas e baixa de iTunes e tal, entra no site também, né? É bom. É, se vocês assinam os feeds do iTunes, entra no site. Que a gente posta lá virtualmente todo dia. Na verdade, eu faço os mesmos posts e deixo tudo engatilhado. Aí vai soltando um por um cada dia. É, ele descobriu que você pode agendar pra eu post ir ao ar a hora que você quiser. Então ele agora só faz isso. E eu falei que não adianta, eu não sei fazer. Inclusive, eu escrevo post agora e agendo pra ele que é meia hora. Tipo, quando eu termino um post, eu fico tão feliz que terminou, eu quero postar agora, entendeu? Eu não vou agendar pra amanhã. Eu acho muito legal essa coisa dele fazer esse trabalho por mim, sabe? E ficar agendado. Daqui a meia hora. Aí eu adoro depois entrar e ter a lista dos posts e tá lá. Esse aqui vai entrar daqui a tantas horas, esse aqui daqui a tantas horas, esse aqui no dia tal. Isso é muito legal. Isso é alguém seguro querendo ter uma ilusão de poder, entendeu? É patético, na verdade. Exatamente isso. E o pior é que ele fica lá observando, contando segundos pro post sair, né? Não, cara, não. Esse vilão de James Bond alisando o gatinho dele, né? Olhando pra o monitor. Com aquela mão de garra, né? É. Não é bem assim, porque de vez em quando eu penso, pô, vou escrever uma coisa pro GQS. Então eu entro no Manage, vejo aquela lista, olho quanto tempo falta pra cada um, eu penso, pô, esse aqui vai ficar, eu faço a estratégia. Esse aqui tem que sair na hora tal do dia tal pra ficar um gap legal. Não sei o que fica lá. Ou então, ah não, esse post tá grande demais, então tem que dar a ilusão que eu demorei muito fazendo ele, deve ter que passar de tempo maior que os outros. O Darko no controle de uma grande emissora era praticamente o Silvio Santos, né? Mudando tudo toda hora, né? O bel prazer dele. Detalhe que você conta o bastidor, né? Então fica meio sem graça você ficar fazendo isso tudo assim, né? Não, cara, isso importa pra mim, não importa pra eles. Eu acho divertido, não é eles que tem que achar divertido, sabe? Não importa se eles sabem que eu faço isso, não importa que eu me divirto fazendo isso. Agora ele tá indica os programas, deu um ar nostálgico tão grande escutar-nos. Que ele reouviu os programas antigos que ele ainda guarda no PC. Ouvir-nos novamente lhe trouxe uma sensação de reencontrar velhos amigos que há muito tempo ele não tinha notícia. E saber que todos os integrantes ainda estão juntos foi o clima que escreveu vontade de gritar. Eles estão de volta. H. Todos os integrantes, o Fudiro não voltou ainda. Eu gostei do feeling dele, pelo menos. O Fudiro, o Diego, o Otsu, aí o Ming, todo mundo. Todos os integrantes ele tá falando, não tô entendendo. Que todos são eles. Só nós três, os últimos sobreviventes. Pessoas, não vamos prolongar mais, ok? Deixa aqui um forte abraço a todos, continue com o grande trabalho de vocês, até mais. Só uma pequena observação, coloca os novos programas no feed também, eu coloquei. Coloquei todos os programas no feed, menos os do 1.0. E o site tá com visual legal, mas um pouco confuso, é que a gente tá querendo fazer alguma coisa meio Shonen Jump. Ele. Não é, porque é o que eu ia falar, na verdade a gente é... Ah, cara, não, agora que eu vi uma Shonen Jump de verdade, eu não gostei um pouco. Não, eu tô falando que a gente, como é japonês de coração, né, então a gente tem que fazer a diagramação do site como se fosse um japonês diagramando. Ou seja, jogue tudo lá e pronto. Ou seja, pegue todas as cores que você tiver, abra sim o Photoshop, pegue todas as imagens, todos os brushes, todas as fontes, todos os vetores, tudo e jogue lá. E onde der, coloca um texto. E foi basicamente o que a gente fez. Não, aí depois que ele falou isso, eu fui dar uma olhada no site. Realmente, o site ele tá com umas coisas meio jogadas, mas eu percebo que ele tem muito texto. Ele tem muito texto em todos os lugares. E dá pra perceber que foi eu que fiz aquele troço, porque tem texto, então fica até canto. Claro, é bizarro, né? Enfim, as pessoas têm que aprender a ler, né, cara? Então, a gente tá fazendo um serviço. É, o próximo layout do site, ele não vai ter nada em imagem. Ele vai ser tudo em código, e a pessoa vai olhar e me interpretar. Tipo Neo, né? Aham. Uhum. Fora isso, está ótimo, tudo ótimo. Quantos anos ele tem? Não sei, né? Ah, 24. Eu também tenho 24, mas não... Você já tem 24? Tenho. Você nem me avisou. Eu te lembro do teu aniversário de 23 que eu te fiz virar o aniversário lendo Hentai. É verdade, fiquei puto que eu perdi a hora lendo... te comi, né? Tem comi. Que merda, verdade. Aí quando ele falou assim, meu Deus, já é meu aniversário. Por isso que o ano foi uma merda. Mas é que... O 2008 foi uma porcaria em todos os sentidos por causa disso. Diabos. Ainda bem que esse ano eu não virei falando com você de forma alguma, então 2009 vai ser ótimo. Ignorando essas expressões aqui de raiva contida, eu notei uma certa... afinidade entre os dois têm 24 anos e os dois, sabe? A intenção da piada já foi sem graça, a execução dela foi pior ainda. É porque já tentaram arrumar par romântico pra mim, pro Diego, e não sei o quê. Não tá se vingando. Tô tentando me vingar um pouquinho, mas tudo bem, já que você... Não adianta, só é divertido zoar de você, sabe? Não é divertido zoar de mim. Ah, é? Eu tô achando divertido, porque você tá incomodado. A gente não acha divertido, acabou. Então tá, né? O que, que você acha, Darko? Tchau. Cabra, aproveita que eu acho que ela tá feliz porque acabou de comprar o ingresso dela, ou não, porque ela tá brigando comigo pra cacete. Poxa, eu não gosto que as pessoas fiquem falando as coisas antes de eu tocá-las, sabe? Hã? O ingresso. Não fale sobre ele, eu não comprei o ingresso, tá, gente? Então, né, esse é o bloco que você vai falar pra caramba. Cabra, tem bichi e... mas como é que é? Não, peraí, vamos explicar por que diabos a gente tá fazendo um bloco falando sobre uma banda. Que primeiro que a gente não fala de música nunca. Então é bom, porque daí a gente não escuta nada, né? A gente não escuta quase nada, mas tudo bem. Eu escuto coisa pra caramba. Você acha que eu trabalho o dia inteiro, além de ouvir podcast, fico escutando música? Que música? Britney. Não, tô brincando. Não, eu escuto coisas. Eu escuto pouca Jay Music, ultimamente. Muito pouca. Só anime song. E olha lá. Mas então, Luan, por que estamos falando do Cabra? Porque vai ter um show dessa porcaria por aqui. Ai! O ai foi porque a Glass viscou ele, porque ela está aqui pessoalmente. Ela está aqui pessoalmente, olha que incrível! Pessoalmente ela fica de mais mau humor e briga mais comigo. Olha, tá na reta, eu posso apertar também, eu tô com unha, deve doer. Eu também posso, fazer muita coisa. Pode não. Em compensação, pessoalmente a gente pode controlar, não ficar fazendo outras coisas enquanto tá gravando, tipo escutando música de Dança do Ventre, alisando o gato dela. Acho que é justamente por isso que ela fica de mau humor. É, não tem o gato dela que ela vai ficar alisando. Tô com saudade, Tarkan, eu amo você. Mas então, ele tá escutando. Ele tá escutando. Ele vai estar. Seu gato ouve o J-Cast? Ele gosta de ouvir podcast, ele é uma divertidão. Eu boto podcast, ele dorme, fica lá assim, ouvindo, babando. É porque ele é um gato, o gato dorme, ele só dorme, sabe? Não, ele não é um gato qualquer, ele é especial, tá? Ele é meu gato, não um gato qualquer. Então, dia 22 de fevereiro, a Yamato vai trazer... Vai estar trazendo... Vai estar trazendo o Kagure do Bunkyo. O mesmo local do show do Miyagi. Ah, eu sou a única pessoa que... Vamos nos apertar todos de novo lá dentro. Eu sou a única pessoa que escuta a palavra Bunkyo e imagina um bunker de guerra. Não, isso também aconteceu comigo. Não, é... Same here. Não, eu penso em gramática. Hein? Kumon, sabe? Ah, tá. Não, eu sempre imagino... O Bunkyo parece o nome de uma arte marcial, né? O que você faz? Eu faço Bunkyo. Não, eu imagino sempre um lugar apertado e claustrofóbico debaixo da terra. Bom, é apertado e claustrofóbico esse Bunkyo, só que não é... Embaixo da terra. Embaixo da terra. Lembra daquele carinha subindo? Eu tenho um vídeo no PC até hoje, o cara ensinando a saída. É mó labirinto pra chegar lá. Você tem razão, é um bunker mesmo. Então, realmente é um bunker. Então, vai ter um show do Kagura no bunker. É 66, 120 inteira e... Não compre a inteira, deixa pra mim. 120 VIP, inclusive. Quem quiser, eu recomendo o Hotel Banri, que fica na mesma rua. Foi até que eu fiquei, é barato. E ele tem muito pão e muito queijo no café da manhã. Não, ele não é barato. Procurem o Hotel Issei, que é um hotel muito fuleirão. Você vai pagar R$30 na noite. O Darko é muito carniceiro. Pega o hotel do Live and Deal. Não, esse hotel que eu falei, na minha época era 60 contos a diária, tinha banheiro, tinha... E no outro dia... Oi? Tá 80? Tá 80. Então não vai mais lá, não. Só se não tiver mais pão do que tinha antes no café da manhã. O meu hotel Issei é 30. E não tem banheiro. Tem banheiro, só que o banheiro é dentro do quarto e tem um chuveiro que não tem divisória, então quando você toma banho, você molha o banheiro todo. E tem café da manhã caseirinho lá, é gostosinho até. No Bani você entra... Tem um elevador do mal que parece que vai cair a qualquer momento. No Bani você entra e tem sabonetinho especial, a toalha é dobrada em cima da tua cama, de fazendo um lacinho com uma escultura, tudo assim especial pra você. Olha, eu não pago... Tem shampoozinho. Eu não pago R$50 a mais só por isso. Mas então, se você está ouvindo isso, é daqueles posers que gosta de ir em todos os shows de japoneses whatever que aparecem por aqui, não fazem a mínima ideia. Japoneses whatever no sentido de, tipo, não sei quem é, mas tô indo. Basicamente, tipo, o que eu fiz com o Miyavi. Não, você sabe o suficiente com a Miyavi pra ir no show. Tipo o que eu fiz com o Charlotte e com o Miyavi também, tipo, é que eu tô japonês, tô indo, né? E só não foi nesses que tiveram agora, porque, enfim, é whatever demais, né? E você tá afim de ir preparado pra pagar de fãzão que conhece a banda desde o início, eis que Dona Glass irá te dar uma aula. So, como começou o Kagura? Provavelmente como todas as bandas, amigos de colégio? Assim, só pra situar, Kagura é mais uma daquelas bandas com homens que se vestem de mulher. Não, não, não, bufa na água total. E, na verdade, eles não se vestem de mulher, só parecem pra caramba. Como todo bom japonês bonito, né? Exatamente o que eu ia dizer, eles parecem muito mulheres. Não, teoricamente eles se vestem de mulheres, porque os kimonos que eles usavam eram femininos. Ah, mas isso foi na época underground do Kagura, agora que eles estão mais popzinhos, eles estão vestindo calças. Mas então, como surgiu? Rapaz, eu não lembro exatamente quem, mas eu acho... Ó, eu não lembro quem era, eu acho que era o Izumi, o Naô e acho que o Ishi. As bodegas tudo lá de Hokkaido, eles queriam fazer uma banda e tal, não sei o quê, mas aí não deu muito certo lá. Aí desistiram da ideia e o Izumi cresceu, era uma pessoinha grande. Izumi guitarrista, Ishi vocal. Não, Izumi baterista. Izumi é baterista, é. Izumi! Então, eu vou gritar muito. E o Naô é quem? O Naô é o baixista. Como é que grita pro Naô? Naô! E pro Ishi? Ishi! E pros outros dois membros da banda? Que eu não sei quem são. É o Akia e o Shin. Gritos. Pô, eles são tão whatever. Ah, tá. Então, não gritem pro Akia. Rola tesão pro Akia. Pro Shin é meio whatever, apesar dele ser o mais foda de todos, toca cotô, cacete de cara. Até punheta ele toca. Acho que isso todos eles tocam. Há controvérsias. Então, aí o Izumi cresceu, aí ele resolveu ir pra Tóquio, pra um conservatório de música, estudar bateria lá. E aí ele tentou fazer uma bandinha lá, tal, ele e o Ishi. E aí ele resolveu, lembrou do Naô, que eles eram super amiguinhos de infância, inclusive a relação dele surgiu de uma situação engraçada, que o Izumi, acho que era o Izumi. O Izumi era uma formiga. Ele simplesmente adora açúcar. Então ele todo dia ia pro colégio com um saco de doces. Tipo aquelas balas mods que neguinho compra. Aquelas balas meleca que você morde, chica, puxa. Você conhece, qual é? Então. Aí ele ia pro colégio com essa porra desse saquinho. E o Naô via ele assim, poxa, me dá uma bala. Ele, não. Me dá uma bala. Não. Me dá uma bala. Não. E aí eles ficaram amigos nisso. Que coisa mais... Então tá. Que coisa mais mangá, né, Shonen Ai? Deixa só eu avisar vocês, muito do que é dito aqui, ele pode ser não exatamente verídico, pode ser uma romantização da cabeça da Fujoshi maluco. Sabe, a coisa aconteceu mais ou menos por aí, pode não ter sido exatamente baseado dessa forma. Exatamente, baseado em fatos reais. Mas foi basicamente assim que eles conheceram, tal, não sei o quê. E aí ele ligou, falou, porra, Naô, velho, tô querendo fazer uma banda, tal, não sei o quê, você quer descer? Aí o Naô, velho, não sei se eu quero ir não, pá. Peraí, você quer descer? Tóquio, quer descer, Hokkaido fica em cima, Tóquio fica embaixo. Ah, tá. Esse linguagemzinho subir e descer? Não, ela que tem, porque ela é baiana. Ah, tá. Aí ele, não sei se eu quero descer. Aí o maluco do Izumi pegou uma fita, botou pra tocar e botou o telefone. Tipo como eu fazia com vocês, sabe? Aham. Aí botou pra tocar ele, poxa, legal, interessante. Aí ele desceu, foi pra Tóquio também, e o irmão dele apoiou, porque o irmão dele é baixista também e tal, não sei o quê. Inclusive é engraçada a história de como ele começou a tocar baixo. Qual a história? Tipo assim, ele tava em casa, aí o irmão dele, que era baixista, chegou e falou assim, poxa, você tem cara de que vai ser um best player, massa, toca aí. Aí jogou baixo no colo do irmão e ficava torturando o Naô todo santo dia pro Naô tocar baixo. Parecido com a história do Luan, como ele virou destro, né? Puta que pariu. Abstrai, esqueçam disso. Anyway. Não, peraí, deixa eu contar. O Luan, ele nasceu canhoto e virou destro. Por que, Luan? Geralmente não acontece, né? Você vê como o cara sofreu. Por que isso ocorreu, Luan? Cara, eu não quero falar sobre meu passado obscuro. Se você quiser contar, fique à vontade. Eu vou ali pro cantinho chorar. Luan comia a comida dele lá com a colherzinha. Com a mão esquerda. E a tia dele dizia... Menino, come com a mão certa! E dava tampão na cabeça do moleque. É, um tapão. Ah. Pá! Virou. E até que ele, traumatizado, cansado de levar porrada com a esquerda, passou a usar a mão direita. E hoje ele é destro. Olha que incrível. Cara, essa história, assim, se eu não te conhecesse pessoalmente, ia achar que é mentira, sabe? É muito... A gente falou, né? Parece aqueles flashbacks de anime, né? Uhum. Agora pra ele em tom de sépia, criança chorando no canto. Anyway, não quero falar disso. Voltando pro Kagura. Onde eu tava mesmo? Você tava, depois o baixista, Naô, fita pro Naô descer. Aí o Naô desceu. Desceu na boquinha da garrafa. Aí o Naô desceu, e aí quando eles chegaram a Tóquio, botaram um anúncio no jornal procurando guitarrista, apareceram os dois guitarristas, o Akiya e o Shin. E aí eles botaram o nome da banda, que, por favor, é ridículo, Crow. Assim, Crow, sabe? Corro. Arro. Aí, anyway, aí ficou com esse nomezinho estranho, quando eles tinham uma gravadora lá obscura. E aí depois eles foram... Eles tinham uma gravadora? É, uma gravadora obscura. Mas eu não tenho muitos dados sobre isso, entendeu? Sim, sim. Aí, anyway, quando eles entraram pro PSC, aí eles viraram, mudaram o nome, botaram Kagura, vírgula, porque sim, a vírgula faz parte do nome Kagura. Mas se você é uma gravadora... Rapaz, nem sei se qual é qual o nome que recebe aquele troço? É. Tipo... Psycho's Brubbles Company. Não, assim. Não, eles brincam, eles sempre colocam uma coisa de... Eu percebi que eles brincam, eles sempre colocam diferente o que significa o P e o S. E o C é sempre company. Mas enfim, eu não sei exatamente se é uma gravadora, mas é o pessoal que toma conta de várias bandas, tipo Kagura, tipo Miave, é. Tipo outras bandas que ninguém conhece, como Kra. São os agentes deles, no caso. É. São os agentes, que empresaria eles, que vende o passe. É, e queria que seja uma gravadora, acho que é uma gravadora, isso, não sei. E aí tem o show, é tem uma o... gravadora que diz que é independente, que diz que é um selo independente da das... É todo mundo miguxo, eu vi um DVD que era o Pieces Mayo Carnival, que era um show com todo mundo dessa gravadora. E é todo mundo miguxo, tem o Miave lá abraçando todo mundo, felicidade lógico, só. Né? Imagina a putaria. É. Abraça qualquer coisa na frente, é o Cazuza. Cazuza? Passou um buraco, uma saia na frente dele, uma calça. Beleza, eles entraram no PC, viraram Kagura vírgula. O Ishi é super 10, ele é super saudável. Não bebe, não fuma, não fode. Que triste essa pessoa. E quem disse que isso é ser saudável? Pô, a parte do não fuder, talvez. Mas se não beber e não fumar, tudo bem. Ele disse que ele não bebe e não fuma porque ele quer manter a voz dele limpa pros fãs. E por que ele disse que ele não fode? Não, o não fode foi de um pagode bizarrão que tem lá na minha terra. Eu... Agora, você esqueceu de dizer... A Glass, ela é mais incerta que a Wikipedia, né? Ah, mas o quê? Mais incerta que a Wikipedia. Ela tá falando que ele não foge, mas não é bem essa, isso que aconteceu. Uma visão geral das coisas. Aí eu aproveito e... Uma visão imaginária das coisas. Eu só tá falando isso porque a gente teve uma briga agora há pouco. Eu ia dizer até romantizada, mas há controvérsias. Agora, você esqueceu de dizer qual é... Os fatos brutos são esses, tá? Os detalhes, vocês percam seu tempo caçando na internet. Você esqueceu de dizer qual é a do Kagura? Qual é o diferencial do Kagura? O que é que torna o Kagura uma banda tão especial? De onde saiu esse nome deles, sabe? É, de onde saiu o nome Kagura? O que torna o Kagura especial ou de onde saiu o nome? Qual o significado do nome Kagura? Kagura, na verdade, é uma dança com leques, japa. Aí eles adaptaram o nome e romanizaram a bodega. Botaram a vírgula só pra ficar bonitinho. Botaram a vírgula, acrescentaram R, tiraram U. O que eu acho... Mudaram tudo. O que eu acho legal nos nomes das bandas japonesas é que, por exemplo, como a parte escrita lá é muito importante, então, por exemplo, se tem uma banda japonesa que o nome da banda, sei lá, ai meu Deus. Aí, por exemplo, o A, no caso, eles escrevem o A de cabeça pra baixo, o L virado, o M ao contrário, uma coisa nesse sentido. Então, o nome da banda é daquele jeito. Aí o Deus coloca o kanji pra Deus caminho. É, não, assim, qualquer publicação, por exemplo, que vai falar daquela banda, vai escrever daquele jeito. Porque a identidade dela não é só, por exemplo, Ivete Sangalo, que você pode escrever de qualquer jeito. É, assim como o Miave é o kanji de Miave, elegante, tracinho, Miave, romanizado. É, tipo, então se você... Então quando você tá lendo uma reportagem numa revista, até Brazuca mesmo, sobre essas bandas, quando aparece o nome da banda, é da forma que ela é escrita, entendeu? Tipo, tem uma forma específica em que ela é escrita. Um logo. Só que mais do que isso, porque qualquer coisa que você vai mencionar, você coloca daquele jeito e tal, porque ela é aquilo, né? Por causa da vírgula do... Aqui no Ocidente aconteceu parecido com o Prince, quando o Prince deixou de se chamar Prince e virou um símbolo que ninguém sabia pronunciar. Deve ser horrível escrever sobre o Kagura, botando sempre a vírgula. E a pontuação, sabe? Se você tiver que colocar uma vírgula, depois da vírgula vai ficar duas vírgulas. Cara, eu sei. Vírgula, ponto. Foram anos até entender que aquela vírgula fazia parte do nome. Inclusive, muitos downloads você só acha se você colocar vírgula. Tá, e qual é a graça da banda? Cara, a graça da banda, pelo menos antigamente, era que... Como é que é? Detalhe. A graça da banda é... Tipo, eles fazem um estilo chamado neo-japonês. Eles misturam... Essa mania de inventar nomes. Inventar nome pro meu estilo. Neo-japonês, né? Vusalismo, né? É sempre com neo ou alguma coisa. Eles inventam e colocam neo, Que é mais... Cara, como pode ser neo se não existiam antes? Não existia um visualismo pra ser um neo-vusalismo. Não existia um japonês pra ser um neo-japonês. Uma questão boa aí, né? Pelo menos no caso do japonês. Os japas sempre tentaram absorver o máximo a cultura ocidental e acabavam perdendo o que eles tinham de bom na cultura oriental. E o Kagura veio justamente pra modificar isso. Eles mostram que o Japão tem de bom, misturam isso numa boa dose com o rock como a gente conhece, o ocidental. E não é só visualmente, eles não usam só o kimono. Na música deles também tem muito de música japonesa clássica. Instrumentos, formas de cantar. O Ishii, tem algumas músicas que o Ishii canta em... Pelo menos umas frases ele fala, né? Recita umas bodegas em japonês arcaico. Até mesmo a questão de tempo, de notas. Às vezes até com a guitarra eles usam um ritmo que não é usado no rock, é usado no, na música clássica japonesa. É tipo isso aí. Tipo esse gato morrendo. Anyway, a graça deles é essa. Não é só o kimono, não é só o visual. É o feeling de Japão que eles querem passar. Sempre que eu penso assim, quando você vai falar, eu ouço rock japonês, cara, eu não penso em café, eu não penso em gazeto, eu acho que as pessoas deveriam pensar em Kagura. Isso que é rock japonês, entendeu? Porque o resto pode ser só rock. Ou só japonês. Muitas vezes eu realmente passei por isso. As pessoas falam, eu ouço J-Rock, eu vou ouvir a música, ela é totalmente ocidental. Pra mim não faz muita diferença. Eu ando cada vez mais desiludido com o Visual Kei, né, cara? Eu gostei muito uma época. Eu nunca gostei porque basicamente é a mesma coisa. Eles têm as mesmas vozes e cantam as mesmas músicas. Eu só gosto do Gazette porque eles têm uma sonoridade um pouco diferente, um pouco de new metal. Gazette é muito pouco, cara. Agora ele vai tomar surra dos fãs por causa disso, porque só tem poser ouvindo Gazette. Né? Entendi. Todo mundo coloca camisinha Guns N' Roses Not Dead, sai por aí. Não, tem muito fan poser mesmo, mas eu gosto deles. Eu acho que eles têm um diferencial e tal. Agora os outros... O que acontece é que eu conheci a Glass, sabe? Quem me iniciou nisso tudo foi a Glass. Então eu conheci tudo que tinha de bom, e aí só sobrou o que tinha de ruim. Como é que é? E aí eu conheci todas as bandas boas, sabe? Visual Kei não me encanta porque, porra, eu quero ouvir a música. Não me importa se eles estão vestidos de drag queens. Não, mas a graça do Visual Kei, o negócio de show japa é tudo, é cinco sentidos, entendeu? Então, calma, um por vez. Eu não vou lamber ninguém que faz Visual Kei. Não é pra lamber, porra, mas tipo assim, tem que agradar todos. Cinco sentidos. Tem que agradar todos os sentidos. Você ouve a música e aí eles te dão uma imagem do que eles acham que a música seja, entendeu? E, porra, a ideia é justamente essa, aquela teatralidade, aquela viadagem bonita, sabe? Em algumas bandas é legal. É legal, é bonito. Por exemplo, alguns clipes do Kagura. Não gosto muito de todos os clipes do Kagura, não. Você já viu o novo? Não. Tá lindo, tá a coisa mais linda do mundo. Mas eu vou citar o primeiro clipe do Kagura que eu vi, que foi Haru Rara. Foi. Com o sorriso hipnotizante do Ishii. Gente, se ele der esse sorriso no show, eu me jogo na frente do pai, meu Deus. E sabe, ele tem toda aquela coisa japonesa com flores e... Todos os clipes também sempre tem alguma coisa muito japonesa a partir. E o que eu quero dizer é que eu ando muito brochado com todo o Visual Kei, mas tem bandas que eu ainda pago pau, sabe? Que eu ainda respeito, e Kagura é uma dessas bandas, junto com algumas outras que não passam de meia dúzia. Agora, o que me deixou meio triste é que nos últimos tempos o Kagura tá deixando de ser o Kagura, né? Na verdade, foi o penúltimo CD, Core, né? O nome do CD? Acho que foi. Acho que foi o Core. Penúltimo, o último. Eles lançaram o CD depois? Foi o último CD. Lançaram singles depois, CD foi o último CD. Quer dizer, não sei se foi o último ou foi o penúltimo. Anyway, foi um CD aí, que depois eu dou uma olhada e falo. O CD foi o CD mais Lunacy do Kagura que eu já ouvi na minha vida. Tudo bem que os caras são fãs de bandas classiquíssimas. Lunacy, The Yellow Monkey. Inclusive, quem é fã do The Yellow Monkey e ouve o Izumi tocando bateria, vê muita bateria do The Yellow Monkey ali. Eu, por exemplo. E foi o CD mais Lunacy que eu ouvi na minha vida. Foi, tipo assim, porra, uma decepção do cacete. E logo em seguida eles anunciaram que iam abandonar o kimono, né? Aposentar o kimono. Pendurar o kimono, foi uma coisa horrível. Eu e o Darko passamos uns dias discutindo sobre isso, deprimidérrimos. Óbvio que fizeram tudo aquilo que as bandas de Visual Kei sempre fazem quando largam o visual, colocaram um blazer. Colocaram uma porra de um blazer ridículo e uma calça preta. Eu acho que depois de um tempo eles ficam com a consciência pesada, deram muito sofrimento pra mãe dele, sei lá, querendo dar uma alegria pra ela no final da vida e resolveram homem, né? Anyway, quando eles lançaram esse single novo, o Zoo... Porra, o Uzu tá Kagura. Voltou a ser Kagura, só que Kagura de blazer. Melhorou. Eles cortaram a manga do blazer, saca? Agora eles estão customizando o blazer. Agora tá um blazer japa. É um blazer kimono, blazer mono. Mas eu vi um site uma vez, tinha umas calças lá que são feitas com tecidos de kimono. Então são umas calças masculinas, só que são todas bordadas. Eles podiam usar umas coisas assim, mesclar já, que eles não querem mais ser... É o que eles estão fazendo agora. Eles ficaram um tempo no blazer e agora eles estão mesclando o blazer com o kimono. Pra agradar tanto as mães deles quanto os fãs. Fazer umas pantalonas coloridas, umas coisinhas legais. Cara, na verdade a conversa é sempre a mesma, sabe? Ah não, queremos expandir o nosso mercado, ver se o pessoal de fora gosta da gente. Mas cara, se você tá fora do Japão e gosta de coisa japonesa, você não quer ver ninguém de blazer. pô, acho que talvez eles não queriam nem mudar tanto, porque a ideia da banda em si, do Ishi, do Izumi, do pessoal, é justamente manter isso. Eu acho que isso mais, essa coisa de botar Blazer foi coisa da PSC. Então, mas não é justamente um selo mais independente e tal? Você não deveria deixar os artistas não, mais... Não, na verdade... Mas no fim das contas é dinheiro. E de qualquer jeito, o selo só cuida dessa parte, sabe? Porque o Kagura ficou miguxo lá do Yoshiki e entrou no que eles chamam de J-Rock Revolution. São várias bandas que resolveram passear pelo mundo. E o Kagura é uma dessas bandas. Então, se duvidar, foi até a ideia lá do Yoshiki. Graças a Deus, com como é que é? O conselho? Não é bem conselho a palavra, mas... Eu aposto que o Mivi falou bem do Brasil, cara. Eu tenho certeza absoluta. O cara saiu daqui rouco, eu gritei, feito uma maluca. E olha que eu não conheço metade das músicas do Mivi que ele tocou lá, mas foi... Mania de chamar o Miave de Mivi? Mas eu gosto de chamar ele de Mivi, eu sou da época antiga, porra. Mas ninguém nunca chamou ele de Mivi, sabe? Se escreve Mivi. Mas eu chamo ele de Mivi, e daí eu sou fã, eu escolho o jeito que eu quero chamar ele, ué. Tá bom, né? Vai. Anyway, então é isso. É, podia vir o Miave de novo, ao invés de vir nessas bandas que eu podia não gosto. Vir o Miave nunca veio, cara. Já assistiu que Miave veio? Tadinho, a defesa pro Darko pra ele não ficar maluco foi esquecer que isso aconteceu. Ele bloqueou na cabeça dele. Miave nunca veio, cara. Kagura vai ser a primeira grande banda. E nós, como amigos, temos que contribuir com a ilusão, né? Então, pô, ele podia vir, né, Miave? Podia, o Miave podia ver. Ao invés do Kagura e do Ancafé. Vai ser uma revolução essas bandas vindo, né? Meu Deus, nem tô acreditando que Ancafé vai vir pra cá. Engraçado, eu fui ver, pô, Ancafé vem, é mais pro meio do ano, talvez até lá eu tenha dinheiro, então beleza, agora eu tenho que virar fã disso, né? Vou lá procurar no YouTube pra ver e tal. Aí de repente eu vejo uns carinhas que parecem uns jovenzinhos da Liberdade, assim, sabe? Usando umas meinhas que comprou na Hela U, entendeu? Mas coisas tão... Ancafé é isso. Muito estranho, entendeu? Camisa preta do Rolling Stone, sabe? E um sonzinho meio estranho, eu não entendi muito bem qual é. Eu não sei se eu quero virar fã disso. Não, todo mundo gostava do Ancafé porque tinha um boa, né, cara? Que era a menina loura. É, todo mundo, entre aspas. Era a menina de ponytails? É, aí ela saiu, ninguém quer mais. Ele saiu, né? Agora... Eu coloquei Ancafé no YouTube, o primeiro vídeo que apareceu. Eu gostava um pouquinho do Ancafé porque era felizinho e tal, aquele negócio legalzinho de se ouvir de vez em quando e tal. É. Só que agora, eu fui mais com a cara do Ancafé porque entrou o filho da Desi Gonçalves. Vocês nunca viram o filho do DC Gonçalves? Claro que não. Um Shinigami numa banda? Deixa eu gugar. Eis o filho do DC Gonçalves. My gosh. Que idiota. Vou roubar o Death Note dele. Ele tá usando peruca ou fez permanente? Eu acho que ele fez permanente. Não sei. Ele herdou esse cabelo da DC, óbvio. Se alguém for falando no café, me diga de onde veio o cabelo do Yuki, que é o tecladista alguém lá. Você sabe quando que a DC namorou algum japonês? Enfim, como ele é a primeira vez que eu vejo, eu gosto dele porque ele quebra aquela coisa, aquele cabelo. Samurai se bobear, né? É, é restauração mesmo. Eu gosto dele porque ele quebra aquele visual emuxo do visual que sabe, de cabelinho escorrido. É, legal. Enfim, é isso, vai vir aí Kagura, vai vir Ancafé, vai vir Plastic Tree aí, um dia desses. LMC, qualquer LMC. Já não veio. Teve aí... Já não veio. Quase que vieram, o Monoral, né? Teve o Monoral, né? Teve o Plastic Tree, né? O Tearf do Toshi veio. O quê? Tearf, meu é aberto, maldito. Tearf, faz esses nada. Plastic Tree e a Vi já veio também? Plastic Tree acho que vai vir ainda. A grande banda de J-pop que o Yamata anunciou. Plastic Tree é J-pop, né? Não? Não, a Yamata não tá ligando pra J-pop. Ele falou que 2008 ia ser o ano de J-Rock e pelo jeito 2009 também, né? O problema é que 2008 não foi. 2009 que vai ser. Assim, finalzinho de 2008, 2009, né? 3. Falaram que ia trazer pelo menos uma grande atração de J-pop pra agradar gregos e troianos, ou gregos e imbecis. Eu tô esperando o dia que eu vou trazer o Toca de Ren. Senta, nega. Ah, cara, dá pra chamar aqueles velhos que gostam de jazz pra ouvir Toca de Ren. Tem que trazer o musical de Bleach, né? Musical de Bleach, tem que trazer o musical de... Não, tem que trazer o musical de Felix Wright. Tem musical? Esse eu vi no pessoal do Nowloading. Eles comentaram no Nowloading News aí, do musical de Felix Wright, são mulheres que fazem, mulheres maquiadas que fazem o musical de Felix Wright. São mulheres que fazem. Eu prefiro de Bleach. cara. Sabe que a linhagem imperial do Japão descende do sol, né? Ah, é? É. Algumas mulheres são descendentes de Amaterasu, que não é o golpe do Sasuke lá, do irmão do Sasuke, do Itachi. Nem é o nome da loba. Tem um personagem de Okami, não é? É o nome da loba que é Amaterasu? Não, eu não sei porque eu lembrei de uma das vilãs de... Ih, esqueci aquele jogo legal que tem o Romaru. Tem o quê? Romaru? É. Samurai Showdown? É. Lembrei de uma mulher que tinha, mas não era esse o nome dela. Sei lá. Enfim. Enfim, é porque na verdade, assim, a gente tá dando um sumáriozinho, né? É uma linhagem só, que eles dizem... A linhagem imperial no Japão, ela é uma só, há mais de 2000 anos. Eles dizem que ela é pura todo esse tempo, então veio lá dos deuses até hoje em dia e... Provavelmente foi um maluco que há muito tempo atrás apareceu e falou: gente, eu sou descendente do deus do sol, da deusa do sol. Eu sou descendente. Não, na verdade, os japoneses vieram de outro planeta, então realmente eles podem ser considerados, né, deuses pelos nativos que estavam morando na Ásia na época. É, porque eu e o Live, a gente estávamos discutindo sobre as criações do mundo das mitologias que rolam por aí, e a gente ficou se perguntando, né, então tá, se os homens vieram de não sei quem, ou de não sei que lá, ou de não sei o quê, os japoneses vieram de onde, já que eles são diferentes, e os africanos e não sei quem vieram de onde, sabe? Ele deu essa ideia de outro planeta, provavelmente foi isso que aconteceu, né? A ideia não é minha, né? A ideia não é minha, tem frentes aí filosóficas e esquizofrênicas que falam sobre isso. É, tem muita gente que fala que o homem é cruzamento de ET com macaco. Uau, que fetiche estranho. Tem um termo japonês otaku pra isso também, ETs e macacos. É, enfim, e a sucessão... Justamente para manter essa coisa pura, o que acontece? Só homens podem chegar ao poder. E ela é imediatamente de pai para filho. Se por acaso não tiver filho, fala. O que é incrível, sendo que os viados descendem de uma porra de uma mulher. É, né? Afinal, traduzindo o que ela quis dizer, os imperadores descendem da deusa Amaterasu, que é uma deusa. Então por que são homens, né? Não faz sentido. É verdade, é verdade. Enfim, mas o que acontece no seguinte, o negócio é o seguinte: se por acaso o cara não tiver filho, então o trono, o direito vai pro irmão dele, se o irmão dele, se não tiver irmão, assim, vai indo assim. Pode ir pra um tio, pode ir pra um primo, alguém da família. Não, o negócio é o seguinte, o negócio é que antes da restauração Meiji, o que acontece? Era, entre a família imperial, era permitido haver poligamia, era permitido ter concubinas, essas coisas. Então, principalmente quando a mulher não podia ter filhos, né? É. E tá dizendo que passa pra primo, não sei o que, mas no caso falou não ter filhos. Isso exclui as filhas, porque as filhas não têm esse direito. É, na verdade, mulher podia sim, só que era uma coisa meio temporária. Não, na verdade, 8 mulheres foram imperadoras no Japão. Imperatrizes. Caraca, eu falei imperadoras! Não, não corta isso não. Corta isso, foi um lapso. Na verdade, 8 mulheres foram imperatrizes no Japão. Por motivos diversos. Mas elas sempre passaram depois, transferiram depois o cargo pra um tio, pra outro homem da família. Não. Nunca foi uma filha delas ou um filho delas diretamente. É, normalmente era tipo porque, sei lá, era a mãe da criança que era novinha demais pra ser imperador. É, e aí ficava no, ela ficava até no posto até a criança crescer. Até a criança atingia a puberdade, elas assumiam lá e tal. E o que acontece? Tinha muitos parentes relacionados à família imperial real, porque como podia ter mais de uma esposa e tal, então tinha muito primo distante, etc. Então essas pessoas podiam assumir também. O que aconteceu foi o seguinte: depois da restauração Meiji, eles quiseram dar um modelo mais ocidental à coisa, então muitas coisas foram proibidas. Então, a poligamia foi proibida. É. As mulheres definitivamente não podiam mais assumir. É, só homens e assim, que tivesse ligação direta com a família real, descendentes diretos, mais nada. Então, essa história de primo distante não pôde mais. E geral reclamou, porque era uma parada que limitava, que ia chegar uma hora que não ia ter alguém pra assumir. Não ia ter ninguém. É, tipo, era um sistema que falido por si só, assim, né? É só congelar o esperma dos imperadores todos e quando faltar algum... A instalação Meiji junto com o metrô? É lógico. É, tipo, então o que acontece? Muitas dessas leis foram confirmadas depois da Segunda Guerra Mundial, que teve um tratado pra regulamentar tudo em 1947, que regulamentou todas essas regrinhas básicas aí. O problema é o seguinte: o assunto voltou a ganhar novos ares na mídia japonesa um tempo atrás, porque tem o príncipe lá da Vila da Folha, Naruhito. Na verdade, desde antes o pessoal já reclamava justamente por ser um sistema fadado a morrer, né? Porque... tá, não tenho, sei lá, tem três irmãos e nenhum deles tem filho homem. E morreu todo mundo. E agora? Como é que faz? É, e o que aconteceu? O que aconteceu é que os dois irmãos, os filhos lá do imperador atual, os dois filhos dele só haviam tido filhas até então. Cara, eu sei que tinha lá, sei lá, parece que todas as pessoas que poderiam assumir eram mulheres, sabe? Todos que eram filhos de alguém que tornariam eles possíveis candidatos a imperadores eram mulheres. Não, o que acontece... Então não rolava, porque, sei lá, eram umas seis garotas lá. Não, então, o que acontece é isso, porque como não pode mais essa história dos parentes distantes, e a gente também não pode adotar, tem outra regra, o casal imperial não pode adotar uma criança. É, fora. Senão eles vão sujar a linhagem pura desde o início, né? Então o que aconteceu foi o seguinte, o príncipe Naruhito, ele teve uma filha em 2001, que é a princesa Aiko, que o príncipe Naruhito era o primeiro, ele era o mais velho, então o direito é dele. Então, consequentemente, o descendente dele, diretamente, é o que tem direito ao trono. Só que ele teve uma filha, que é a princesa Aiko, em 2001. E o irmão dele havia tido três filhas até então. E antes disso estava complicado, porque o príncipe Naruhito estava casado há 8 anos e a mulher dele não estava conseguindo engravidar, estava tendo problemas de gravidez. Inclusive, nesse período, chegou-se a cogitar uma emenda lá constitucional qualquer para poder permitir que eles pudessem adotar um garoto. Porque senão... E aí ela teve uma filha. E aí foi um meio que balde de água fria. Finalmente engravidou. É uma menina. Entendeu? Sabe? Todo mundo ficou meio preocupado. E para piorar, o outro príncipe, o irmão dele, teve três filhas também. Então estava todo mundo... Essa questão, entre 2001 e 2006, essa questão foi levantada na mídia. Por quê? Só haviam meninas pra disputar o trono. Então, o que a gente vai fazer agora? Então, todas as pessoas que já pensavam, tanto por questão de feminismo ou questão do sistema ser falho mesmo, resolveram se levantar, né? É, mas o que acontece é o seguinte. Aí começou, teve um príncipe lá qualquer que se manifestou e teria que não teria direito ao trono, porque ele não é relacionado diretamente, mas ele teria dito, colocado assim, ó. Teria duas opções, ou voltaria a coisa da adoção, ou então o concubinato. O Naruhito poderia ter uma outra esposa pra ver se consegue ter um menino. Ou seja, pode fazer tudo, menos botar mulher. É, impressionante, assim. Trai a sua esposa, põe chifre nela, mas mulher no trono, não. Em absoluto. Porque eles dizem o seguinte, fala... Pena que não serve pra porra nenhuma, né, que quem governa o Japão é o primeiro-ministro. É tudo vaquinha de presépio. Não, na verdade, isso eu vou falar depois, né, que isso é um típico problema de países que não tem problema, países desenvolvidos, né. Aqui a gente tá preocupado em arrumar comida pros pobres, né? Lá estão preocupados em quem vai ganhar o trono que não reina nada. Mas enfim, o que eles falam com relação a continuar sendo dos homens é pela pureza genética. Porque quem defende essa coisa de manter os homens da linhagem solar lá é o seguinte, é que se colocar as mulheres... assim, vai bagunçar a tradição, porque seria uma linhagem só e pura. É a única família real do mundo que consegue manter uma linhagem pura há 2000 e tantos anos, desde o sol. Entendeu? Desde a Materaço. Desde o sol, é ótimo. Então, assim, e acabaria... Porra, né? Porque se é filho de homem, você não tem como saber se é filho daquele cara, né? Então, da mulher, você tem certeza que é filho dela? Sabe o que eu acho engraçado? É que eu acho que a própria família real não sabe quem foi o primeiro. Então, porque o primeiro parece que é uma figura mítica, esse, né? Esse é o principal argumento de quem é contra isso. Falar o seguinte, bom, como é que vocês vêm falar que vocês querem manter a pureza da família real se vocês nem podem provar que é puro mesmo, entendeu? Porque são 2000 e tantos anos, são muito De qualquer forma, isso, cara, foi um porra louca, maluco, que chegou lá e disse que era filho do sol. É, tipo, tá entrando no mérito da crença da pessoa. Isso é outra história. Mas o principal argumento do outro lado é justamente esse. E tá essa briguinha e tal, e aí a discussão, mas é que aconteceu. A discussão ganhou sua resolução quando em 2006 nasceu um menino. O filho do irmão do príncipe Naruhito, que é o príncipe Hisahito. É Hito também. Eu acho que é pessoa pacífica, tem. Hito é pessoa, todo mundo é pessoa. Naruhito é pessoa Naruto. Aliás, o nome do Naruto é muito interessante, que é Naruto Uzumaki. Naruto é o nome da comidinha que é uma espiral e Uzumaki é espiral. Deve ter alguma coisa filosófica por trás disso. Não leiam esse mangá, Uzumaki. Pelo amor de Deus, é nojento. Eu vi falar que o live action desse mangá é uma merda. Mangá já é uma merda, que dirás o resto. Mangá é gore pra caramba, tem gosto de sangue pus. É. Disco... Ai, meu Deus, perdi a inspiração agora. Fazer o seguinte, que nasceu esse menino e aí... Ah, beleza, ele vai assumir. O problema é que começou a rolar briga entre os irmãos. Porque, teoricamente, peraí, o Naruhito tem direito. Então, desse direito, ele é direito. Sem contar que é só um moleque, né? Pode acontecer alguma coisa com ele, nunca se sabe. Não, mas o que estão falando é isso. Bom, de repente, beleza. O guri morre de cólera. Né? Ele é o terceiro. Acorda com o shuriken no pescoço. Ele é o terceiro na linha de pra assumir, na linha de sucessão. Então o primeiro seria o Naruhito, o segundo irmão dele. Não, o segundo a filha. né? E ele ganharia o direito... Não, o terceiro seria... Não, seria o irmão, né? Hein? Me confundi agora. Não, a Aiko, ela tava virtualmente na, na fila. Porque pensaram, pô, a gente vai ter que fazer alguma coisa. Então, se isso for aceito, a fila vai ficar assim, papapá. Fizeram uma fila virtual, uma hipótese. Só que no final, nasceu o moleque e não precisou mais pensar nisso. Só sei que o primeiro-ministro, Junichiro Koizumi, ele foi a favor dessa da mudança, de voltar a ter mulher. A maior parte dos primeiros-ministros acha uma boa. O Fukuda único, também. Não, é o único que não gostou foi o Shinzo Abe, que assumiu depois do... que assumiu em 2007. Ele não gostou, não? Não gostou. Mas também ele é um porra louco que saiu logo e entrou o Fukuda no lugar dele. Ah, tá. Então foda-se. Mas o Fukuda depois voltou e agora o... E o do mangá lá, o que, que ele acha? Ele também tá, ele também é a favor de uma mulher assumir e tal, sei que tá bom pra falar. Queria casar com o personagem? Não, ele não queria casar com o personagem, não. O Taruasso, ele é a favor da, é, Taruasso. Da mulher voltar a assumir. Só sei que aí o que aconteceu? Agora, tava essa discussão e agora, 1º de dezembro, foi aniversário da princesa. Naiko? É, foi tá fazendo aniversário de 7 anos. E vários. E eu suscitei isso agora porque vários blogueiros. Será que rola doidinho Lolicon? A princesa? Meu Deus! Meu Deus, cara, agora tá ali com cólera, que eu com fome, o Luan, eternamente homofóbico, você vem com... Peraí, o que aquilo ali conta é a ver com homofobia? Finalmente quem é homofóbico não gosta de nenhuma das outras perversões também. Ah, tá. Enfim, só sei que voltou a suscitar na mídia japonesa a discussão, porque agora ela fez aniversário, e até diz que ela não pôde comparecer porque ela tava doente, ela não ficou muito preocupada porque ela tava doente. Nossa, envenenaram a princesa, entendeu? Pra acabar com a história. Não, calma, ela foi só uma gripe. E aí vários blogueiros fizeram vários posts a respeito do assunto, dividindo, assim, a questão, alguns são a favor, outros são contra, e só sei que a dieta japonesa, é dieta, a gente traduz como dieta mesmo? É, né? Não é quem entende dessas coisas. É um japonês que é Japanese diet, mas é dieta, né, que a gente fala, né? Não sei, cara. Boa pergunta. Acho que já ouvi alguém falar dieta Japanese em algum lugar. Diet. Japanese diet é um refrigerante novo. É. Mas é, né? A dieta japonesa que não é o que eles comem, é o parlamento japonês. Tem gente mandando proposta pra lá, inclusive, e tal, pra eles poderem decidir. E, enfim, a discussão tá em aberta ainda, ninguém sabe quem vai suceder ao trono, quem terá direito. Eu sei que daqui a 40 ou 50 anos, quando eles tiverem, quando os príncipes atuais tiverem morrido e os dois vão estar se engalfiando, os dois primos vão estar lá se engalfiando pra saber de quem vai ser o direito de assumir o trono. Eu acho que ela vai querer até se sair, velho, porque você assumir o trono é uma responsabilidade nojentíssima no Japão. Aliás, em qualquer lugar do planeta, né? Você não pode beber, você não pode fumar, não pode fazer porra nenhuma, ainda tem que ser bancar de bonzinho e ser bonitão. É tipo ser presidente, né? Cara, mas basicamente eles, sabe, são milionários e não fazem nada. Eu gostaria de ser milionário e não fazer nada. Eu não. Ser milionário implica de você não ter liberdade, sabe? Você viver eternamente trancado. A única coisa boa é que dá pra você tem dinheiro pra comprar o que você quiser. Não, é realmente chato, né? Você vê que o primeiro-ministro não pode nem ler mangá, tadinho. Ficou reclamando dele ler mangá. Imagina você ser um imperador otaku. O Hayao Miyazaki, eu falei isso no ar? Falei, né? Que foi, Glassy? Que foi? Eu ia fazer um Motome Road, assim, bem, bem huge. Eu ia fazer muita coisa legal. Você não ia fazer nada, não ia deixar, porque até o Hayao... Não sei se foi isso no ar, que o Hayao Miyazaki... criticou, né, o Taruasso. Agora, eu não sei exatamente o que o imperador faz no Japão. Nada. Ele chega a ser chefe de alguma coisa? Eles são símbolos. Eles são símbolos da tradição japonesa. Então, eles representam. Cuidam dos matsuris, fazem abertura de estação. Porque muitas vezes, às vezes, o... Geralmente, é o tipo de trabalho de primeira-dama. É igual a família real na Inglaterra, nos outros países, tem a família real fictícia, assim. Não, porque tem alguns reis e tal que eles tratam das paradas internacionais, sabe? Vão lá bater papo. Não, não, não. No Japão, o primeiro-ministro é o que governa mesmo, que cuida... Faz tudo e ponto. As relações exteriores e tal, A família real é um bem japonês, é um símbolo do império japonês, é uma coisa até importante, assim, pra eles, porque é o que mantém as tradições vivas, tem tudo, mas representa muito. Eu acho chato que eles usam um terninho. Eles não têm uma roupa legal de imperador? Tem. Eles usam nas ocasiões especiais. Nunca vi, quero ver. Enfim, a briga continua. Quando tiver uma solução, a gente volta aqui pra quando aconteceu. Eu só sei que tem um videozinho que saiu, uma animaçãozinha engraçada, a gente vai pôr no link aí. No post aí, um vídeo no YouTube muito maneiro. Uma animação mostrando a briga dos dois irmãos e seus respectivos filhos. É muito engraçado. E é isso. Agora em dezembro a questão voltou a ser suscitada por conta do aniversário da princesa. Daqui a pouco eles esquecem de novo, mesmo porque é isso. Eles só vão disputar de fato o trono daqui a uns 40 anos. Não, eles só vão ligar realmente pra isso quando a coisa estiver feia. É. Enquanto isso, estão só... Não tem nada pra fazer. Todos os políticos da mídia, todo mundo apelando pra esse lado de realmente voltar a permitir mulheres e tal. Mas eles têm muito medo, porque o que acontece? Podendo ter mulher, pode acontecer de princesas agregadas à família, que não casadas com príncipes, por acaso acabarem assumindo. Isso com o tempo pode gerar uma nova dinastia. E aí essa dinastia que eles... que eles dizem que é pura... Do maluco acabaria, filho do sol, do Riponga filho do sol. Acabaria completamente. Então eles têm muito medo de perder a tradição, por eu isso imagino, tipo, resistência. Eu imagino tipo o personagem principal de Samurai Champloo chegando assim e falando, aí gente, eu sou filho do sol. Valeu! Valeu aí! Tem um episódio de Samurai Champloo muito bom, cara, que tem um incêndio numa plantação de maconha. Os personagens ficam todos doidões. Samurai Champloo é demais, cara. Que eu preciso assistir Samurai Champloo. Então, acabou e agora é só música, durante um bom tempo. Ou pode ser mentira, pode ter algum extra escondido aí. Então agora está um dilema, né? Você vai ter que escutar um pedaço pra saber se tem mais alguma coisa ou não. Ou você pode avançar, mas se você avançar, naquele período que você avançou, pode ter alguma coisa. Porque a gente sempre tá, assim, parado e tendo altas ideias, assim, inovadoras. Até porque, provavelmente, o extra vai ser pequeno em comparação com a música, né? Então vai ficar aqueles últimos minutinhos ali da música e bem capaz que passe, vá pra próxima e você acaba perdendo. Então você vai ter que ouvir a música, né? A música é boa. Então vocês têm essa escolha. Ouçam a música, pode ouvir depois também. É, o nome dela é Higurashi no Nakokoroni. É o nome do tema de Higurashi no Nakokoroni, não sei. Enfim, mas o anime é bom, a música é boa. Eu não vi... Mas as minhas filhas viram e me disseram que é muito boa. Então, você vai procurar agora na Wikipédia? Ao vivo? Eu vou, peraí. Quem sabe faz ao vivo. Estamos agora, nesse momento, procurando na Wikipédia o nome da música. O nome da música é Higurashi no Nakokoroni, por Eiko Shimamiya. Eiko Shimamiya. Mas, pô, não vai me botar um trash falando de uma pessoa pública, assim, né? Que ele trabalha com. É, né? Usa um apelido, coloca aí. É, Política Tan. Prefeita Tan. Prefeita Tan. Candidata a Prefeita Tan. É, candidata a Prefeita Tan, vai. Na verdade, na próxima eleição vai ser candidata a deputada estadual Tan. Então o Luan agora já trabalhando com a candidata a deputada estadual Tan. Estadual Tan. É, estadual Tan. Esse tá do Aruta. É. Muito bom. Candidata. É isso mesmo. Candidata. Candidata. A deputada. Deputada. Não, deputada. Estado Aruta. Ah. Isso. Mas o fala rápido. Não, a pira é só Estado Aruta. Estado Aruta, mais fácil, né?